Navio pirata número 13 pulou Ansei Ferrores na boca. Alô, amiguinhos do alto mar, que tomam grog e não tem olhos, não tem pernas e tem ganchos no lugar de mãos. Eu sou o Fernando e nós estamos começando mais um episódio do Navio Pirata, que é o podcast da Max Rebel. Estou aqui mais uma vez na companhia ilustre, barbuda e sarnenta de Pedro Falcão. Olá, nossa, barbuda e sarnenta pra Caramba. Mim. Eu tava esperando algo mais, né, para... delicado, é que todos somos barbudos e sarnenta. No fundo, é verdade. No fundo. Nosso coração, ele é barbudo e sarnenta. É verdade. Mas a minha cara é barbuda e sarnenta. Assim. sua alma é barbuda. Minha alma. Meu âmago. E Daniel W. Ponto, olá. Que é mais barbudo sarnente que todos nós aqui. Eu sou barbudo sarnente, sabe como é que é? Estou aqui falando no microfone. E, bom, é isso aí. É isso. Como vocês estão hoje? Cara, eu acordei meio cagado aí, né? Cagado? Minha voz tá zoada aí. É verdade, você tá meio doentinho. Tô meio doente. Semana passada fui eu. Foi você, vez sou eu, cara. Eu lembro, eu falei isso pra você quando eu tava lá. Falei, quer ver aqui semana que vem a gente que vai estar zoado? Aí, ó. Triste, né? Eu continuo vivão e vivendo. Que bom. Porque o Daniel, ele tem, como tem DNA de Neandertal, então a maioria das doenças que Homo sapiens pegam, ele não pega, né? Se fuderam, cara. Exatamente. Se fode aí, né? Se fode aí. Seus evoluidinhos de merda. E hoje nós temos mais uma super presença especial aqui no Navio Pirata, né? Mais um convidado de alta classe. Um convidado oficial, eu diria. Oficial. Oficialzíssimo. Que é o Denis Trancas. Trancas! Yeah. E aí, galera, eu vou fazer uma apresentação diferente, né? Porque. Por favor. A gente tava conversando sobre isso até alguns minutos atrás. Sim. E eu sou um cara que não tem memória visual até os 4 anos de idade, cara. Essa é a melhor história de vida que eu já vi na minha vida. Velho, porque a gente tava discutindo, desenhos antigos, Zillion, 6 Bionico, a parada toda e... Mano, eu não lembro, velho, porque eu não vi. Eu vivi aquela época, mas eu não vi. Era um grande borrão, né? Era um grande borrão. Cara, você deve ter uma memória auditiva muito rica, pelo menos. Pelo menos até você ganhar um óculos. É possível. Você era tipo demolidor, tá ligado? Agora, o porquê disso? Eu nasci com a miopia cavalar, assim, brontossáurica estratosférica. Caralho. E aí, minha mãe, como toda mãe, se recusava a acreditar, né? Não, meu filho tá, moleque tipo, folgado. Meu filho, ele tá andando torto no chão, mas é, tipo, não é bobo, nada, velho, tá ligado? Ele é só meio bobo, tá ligado? Retardado, mas ele não é míope, tá ligado? Exatamente, velho. Exatamente. Ela conseguia lidar melhor com isso, tá ligado? só que aí eu grudava na TV e minha tia, esse moleque é míope. Não, ele é retardado. Míope não. Na minha casa, não. Aí eu passei a usar óculos e aí eu descobri o maravilhoso mundo do Atari dos 16-bits. Vi que existiam imagens no mundo. Exato. E eu queria fazer um outro comentário. Quer dizer, então, que o Danibas, ele faz parte da mesma categoria de ser humano que o Ozzy, velho. Pois é. Porque acharam os traços do homem de Neandertal no Ozzy. É mesmo, cara? É verdade. E por isso que o Ozzy tá vivo aí, né, cara? Exatamente. Ou seja, eu posso usar todas as drogas do mundo. Seu futuro é brilhante, Danibas. Meu futuro é animal, velho. Pelo visto, é pré-requisito se você tem DNA de Neandertal, você berrar numa banda de metal, né? Sim, cara. Agora eu só preciso usar a quantidade massiva de droga, sim, como o Ozzy, cara. Exato, é fácil. Exatamente, aí é pronto, tá certo. Aí, who the fuck is Justin Bieber? Me esclarece uma coisa, é Denis Michelassi. Michelassi, sim senhor. Michelassi. Porque eu li o seu cartão de visita e tá escrito em katakana Mikerashi. Mikerashi, que é o mais aproximado que eu consegui. Ok. A minha sensei japonesa até falou assim, dá pra escrever com o si. Aí eu falei, não, deixa o chi que é mais fácil. Pri, Trancas, você tem um cartão de visitas em japonês? Tenho, cara. Que da hora. Que menino internacional. Mas peraí, eu acho que eu já te dei, velho. O que você fez com ele? É verdade, eu não sei, cara. Provavelmente eu usei pra bolar uns badecos. Eu cortei pra usar de piteira. Eu não queria entrar nesse assunto, mas o Barrinhos já falou isso pra mim, velho. O Barrinhos, velho. O seu cartão, velho. Já virou piteira. Fumei ele. É que o grande lance é que, tipo, a gente já tem você no Facebook, tá ligado? Total. Então daí a gente olha pro cartão de visita e fala, bom, beleza. Aí depois o Barrinhos voltou pra mim e falou assim, cara, tinha gosto de plástico, velho. Eu pensei que eu mandei fazer numa gráfica da hora, com laminação laminado, fosca, tá ligado? É, porque não era pra fumar, tá ligado? Basicamente é isso, tá ligado? Eu acho que era isso, tá ligado? Não é o tipo de coisa que você bota dentro do seu pulmão. Se você não toca fogo nele, tá ligado? É lógico. Como é que era? Mas o Denis está aqui conosco hoje, não porque ele sabe que é uma pessoa muito gente boa, porque ele é uma pessoa muito gente sim, boa. Sim, sim, sim. Mas ele é gerente de comunidades na Capcom Brasil. Olha isso aí, né? Velho. Né? Isso aí. E está aqui pra falar com a gente um pouco sobre lutinhas e flippers e Option Select. Option Select, né? Coisas do, Option Select da vida, é. Option Select da vida. Vive te dando Option Select. Mas antes de mais nada, a gente tem que começar o Navio Pirata. Como sempre. Como o Shurumi Watch. Shurumi Watch, bom e velho. Que é o nosso quadro semanal em que a gente constata que o mundo ainda está uma merda. A gente precisa fazer uma vinheta pra isso, cara. Shurumi Watch. É, de uma explosão, assim, é. Verdade. É, mais uma pra lista aí que a gente precisa fazer. Mas o helicóptero do comandante Hamilton chegando assim. Comandante Hamilton. Alô, comandante Hamilton. Como tá, é o churume de hoje? É uma boa, cara. Tá ligado? Precisa ver. Mas é que hoje até que não tá tão ruim assim. Não, tá susto até. Tá até que susto. Mas susto. Continua uma bosta. Continua uma bosta. Como sempre. Bosta. Porque hoje foi decretada a morte oficial de um grande amigo nosso. Um grande amigo nosso. Que nos acompanhou em muitos anos da nossa vida. Nossa, muitos. E foi muito útil e muito amigo, muito companheiro, que é o Windows XP. Exatamente. Você vai pros manos que foram. Hip Windows XP. Windows XP. Hoje, dia 9 de abril, a Microsoft encerrou oficialmente o suporte ao Windows XP. Pois é, o que é uma grande injustiça. É, agora, esses dias eu vi um quadrinho que eu não lembro sobre o que era, mas era uma boa piada. Que é... Todo mundo falou, puta, acabou o suporte pro Windows XP, mas o que vai acontecer agora? Agora você vai entrar num monte de tela azul e vai receber um monte de vírus e tudo mais. Então, tá certo, mas o que tem de diferente? Eu li que é da vida de... Vida de programador, de suporte. E é isso, né, cara? Porque no fundo, não vai mudar muita coisa. Não, cara. É que o Windows XP, ele foi marcante porque o Windows 98 era muito ruim. É. Sim. Ele era ruim pra caralho. E, na verdade, eu diria até mais. Ele foi tão marcante que o Vista também era muito ruim e a galera voltou pro XP. Inclusive, ele era pra ele ter morrido já faz uns anos pra ter acabado com o suporte. Total. Só que tem tanta gente que usa até hoje essa merda de ser Windows XP e principalmente o Internet Explorer 6. Sim. Que é o browser mais odiado da história. Que é o que vem com o Windows XP. Exatamente. Né? E que, meu... Inclusive, a TVzinha do metrô de São Paulo... É, o Windows XP. Nossa, exatamente. É mesmo, cara? Eu tava vindo pra cá hoje, tava com vários paus, assim, várias telinhas. Aí, ó, viu? Já começou a bugar. Hoje eu fui sacar dinheiro no Itaú, mano, e apareceu caixa lá resetando esse assim, Windows XP. É tudo Windows XP. Fuderam tudo o bagulho, cara. Fuderam tudo o funcionamento. Fuderam a porra toda. Então, hip Windows XP. Hip. Você Hashtag. Será sentirão sua falta. Sim. Enquanto isso, lá na Flórida, na ensolarada Flórida, lá nos Estados Unidos, talvez revoltada com o fim do suporte Windows XP. Eu acredito que sim. Acho que é uma hipótese plausível. Uhum. Uma mulher não identificada entrou no McDonald's e começou a quebrar tudo. É, sim. Ela não só entrou no McDonald's e começou a quebrar tudo, como ela tava só de calcinha. Pois é. Ela tava nua só de calcinha. Exato. E ela entrou no McDonald's, tentou morder o balcão. Sim, essa é a primeira coisa. E aí ela começou a tipo quebrar tudo. Tá tudo. Ligado? Jogou os caixas no chão, jogou umas geladeiras no chão. Geladeira, eu te odeio. Abrindo e fechando a geladeira. E aí... Pra terminar. E aí ela tocou o caos, a galera tipo entrou, viu, ela quebrando tudo, não fez nada. Um brother até apareceu, ficou surpreso ali, pegou um ketchup e voltou pra mesa. E aí ela tomou sorvete na boca ali e tal. E ela fez um conezinho e foi embora. E aí ela fez um conezinho e, meu, foi embora. E vazou, cara. Exatamente. Tudo isso rachando o bico e feliz da vida, né? Sim. Pois é. Cara, foi o que eu falei, velho. Tipo, o que mais me impressiona é saber que eu acho que todo mundo nesse planetão bonitão, cheio de merda, está a dois passos de fazer isso. Pois é, cara. Sim. Estamos a dois passos de virar pela dona do McDonald's. Exato, da Flórida, cara. Ter um surto psicótico. Capotar uns bagulho e tomar um sorvete, tá ligado? Impressionante. Michael Douglas dos nossos dias, né? Exato. Todos os dias. Cada geração merece Michael Douglas que merece, velho. É verdade. Então, muito bem, muito bem. Comprovamos que o mundo continua uma merda. Exato. Sim, mais uma vez. Esse foi o Shurumi Watch do navio pirata. A gente precisa fazer vinhetas, cara. Precisa fazer vinheta do Shurumi Watch. Várias vinhetas, cara. Sim, cara. Muito bem, tá certo. Comprovando isto posto, uhum. A gente vai fazer uma nossa pausa imaginária. Exato. Uhum. Pausa imaginária. Voltamos em alguns segundos. Muito bem. Uhum. Mas Navio Pirata número 13, episódio da treta. Por isso que eu falei navio pirata no take anterior. No take anterior. Que... É, mas nós estamos aqui para falar de lutinhas, né? Lutinhas. Briguinhas. É, antes de mais nada, eu queria... Trancas. Primeiro, por que o seu apelido é Trancas? É, cara. Vamos do começo, né? Por partes. É. Essa é uma história bacana, velho. É. Quando eu tava no colegial, coisa de molecada, assim, né? Na época, todo mundo bombando na Lan House, CS, vamos jogar CS. Jogando Tibia na Lan House lá. Vixe, velho, saiu o CS 1.6, a galera pirando ali com uma porra de um update, tá ligado? Pode crer, pode crer. Mas... É, eu gostava, não vou negar, eu gostava, achava, pô, da hora, mano. Era mal bom, cara. Poder jogar com os amiguinhos, era louco, era louco. Era animal, tá ligado? A difusão dessa coisa do multiplayer mais massivo, assim, além de dois ou três players ali local, era uma coisa da hora, Fora que esse período da Lan House era um período muito legal, assim, o período do corujão, tá ligado? Você fica lá, a galera pede pizza, os refrês, joga uns games. Mas aí, velho, eu... Essa época coincidiu mais ou menos com a época que meu pai decidiu em casa, vamos comprar um computador novo, porque esses moleques precisam fazer trabalho, tá ligado? Pode crer. Então, beleza. Eu praticamente, assim, minha infância foi total sem computador. Eu tive computador de 96 a 98, porque eu destruí o meu computador, tá ligado? Com vírus e coisas, a moleque não sabia mexer, tá ligado? Nossa, né, cara? Adicione um barra de aí procura. De adiciona de sim! Abaixa esse discador pra entrar no site de putaria. Exatamente. É, vamos que vamos, velho. De boa. Minha tia falava assim pra mim, faça de tudo no seu computador, só não aperta a tecla delete, mano. O que que acontece, velho? É assim, errando e aprendendo, tá ligado? Aí em 2002 voltei a ter computador em casa. Tá ligado? E comecei a jogar Unreal Tournament, shooter de arena. Belíssimo jogo. Sim. Shooter muito de arena. Bom, eu gostava do Quake também, mas Unreal Tournament... Eu era mais Unreal também. Eu era mais Unreal. Tipo, apaixonei e comecei a espalhar na Lan House, tá ligado? Perto da escola. Aí, tipo, descobri que tinha uma molecada lá, uns brother meu, que, tipo, também jogava, assim. E aí a gente ficou mais brother ainda e montamos um clã, velho. Olha só. O que a gente tinha em comum era que era tudo um bando de retardado viciado em Chaves e Chapolin. Pode crer. Já dá pra ver onde eu tô chegando. Sim, né? Sim. Vamos lá. Aí, vamos lá. Vamos fazer um clã e cada um de nós vai ter o apelido de um vilão do Chapolin, velho. Aí pra apavorar a galera, sim. É lógico, tem que ter, né? Pra apavorar a galera. E aí tinha o meu camarada, o Almôndega, o Tripa Seca, o Chinesinho. Chinesinho, cara. O Chinesinho, detalhe é verdade, um deles era o Chinesinho. Eu vou indicar meu brother pra ouvir esse podcast, ele vai saber que é ele. Pode mano. Crer. O coreano sujo, que também não é coreano, é japonês, tá ligado? Clássico. Mas é clássico. Sujo, então... Ok, Chinesinho. Essa é a parte que importa, assim. E eu fui circulando entre alguns apelidos até chegar no Poucas Trancas, que é o temido... Assaltante de casas, cujo bairro preferido é a Barra Funda. Inclusive. Inclusive, ele ataca na Barra Funda. É, eu já usei Rasgabucho, Racha Cuca, Hector Bonilha, que não é exatamente um vilão. Aliás, salve pro Hector Bonilha, tá vivo aí até hoje. Olha lá. É, fez 75 anos, há um mês atrás. É verdade. Cara, é um mito. E aí, mano, virou Poucas Trancas, velho. Pode crer. E eu dei sequência nisso nos fóruns online de Unreal Tournament e posteriormente nós vamos chegar lá, que é a história, né? Uhum. Posteriormente nos fóruns de lutinha de Marvel's Capcom 2 e tals. E foi indo. Aí a galera começou a diminuir, né? Tipo, virou Trancas. Tá ligado? É mais fácil. Passou pela zoeirinha, né? Poucas Trancas, aí virou Potrancas. Potrancas, velho. Potrancas aqui, velho. Molecada é foda, né? E aí virou Trancas, velho. E é isso, mano. Louco. É nóis. E Trancas é um nome muito... É um apelido muito legal, assim. Eu também acho, tipo, cara. A primeira vez que eu te conheci, também eu falei, Trancas, cara. Tipo, que apelido da hora, sabe? É um apelido isso legal. Você tem vários apelidos da hora. Isso porque eu tenho uma tonelada, uma coleção de apelidos, cara. Sim, tipo, mas Trancas é um apelido muito legal. É, eu tenho uma coleção de apelidos, mas não assim, de tipo... A galera chega, e aí, meu irmão, não sei o quê. É tipo, o cara olha na rua e fala, porra, velho. Já falaram pra você que você parece o John Lennon hoje, tá ligado? Hoje não, tá ligado? Mas eu já ganhei John Lennon, Ged Lee, Silvio Brito. Silvio Brito, velho. Caralho. Silvio Brito é embaçado, tá ligado? Sim. Embaçado. Excelente. E hoje você trabalha como gerente de comunidades lá na Capcom do Brasil. Sim. É, como é que é o trampo lá e como é que você chegou nesse estágio? Cara, assim, antes que... Porque, assim, a galera gamer tem uma certa expectativa, uma coisa assim de tipo, puta, velho, trabalhar na indústria de game, o bagulho é louco, os caras são, tipo, motherfucking deuses. Tem uma galera que pensa muita assim... Muita grana, make rent, tá ligado? Tá ligado? Não. Não é plaquete sem a história. Não é puff daddy o bagulho aí, tá ligado? Assim, também, já deixando bem claro, não estou desmerecendo meu trampo. Muito pelo contrário, gosto muito, porém, é um trampo como qualquer outro, tá ligado? Sim. Um trampo como qualquer outro. O community manager, ou gerente de comunidades aí, em português, velho, o que, que ele faz, tá ligado? Tipo, o dia a dia dele é monitorar os fãs e a comunidade e gerar brand, o que a gente chama de branded content. Pode crer. Tipo, ou, em outras palavras, é o conteúdo das nossas marcas, assim, dos nossos jogos. Certo. Tipo, e assim, esse é o dia a dia, né? Pode o dia a dia, meu, vendo o que a galera tá falando ali no Twitter, no Facebook, posta de volta ali uma paradinha legal, posta as notícias da empresa, etc, etc. E agora, acima disso, é que começa a vir a coisa mais legal, assim, que, tipo, pelo menos aqui pro Brasil, assim como, na verdade, é meio que um padrão de mercado hoje, a gente tem uma equipe bem enxuta, somos em 3 pessoas. Sim, sim. Tá ligado? Somos em 3 pessoas, o que é muito eficaz para o nosso mercado no momento. Aliás, o chefe do Trancas é o nosso querido Fabão. Fabão, Fábio Santana. Devo fazer uma correção. O Fabão, ele é meu parceiro. Perdão. É verdade. Desculpa. Ele é meu parceiro de trampo, velho. Parceiro de trampo. É normal, a galera já comentou isso. Ah, não, ele é seu chefe e tal. Na verdade, não. É que, na verdade, você tem que entender que o Fabão é chefe de todo mundo. Não, isso sim. Ele é chefe dos nossos corações. Eu ia chegar nesse ponto. É, exato. Eu ia chegar nesse ponto. Nesse sentido, sim. Ele é porém, chefe dos nossos corações. É que rola uma linha de reporte diferente, né? Então, pode crer. Não, pra quem não conhece, o Fabão é mito da indústria dos games brasileira. O Fabão é foda, velho. Entrevistamos ele no Amigos do Fórum. Ele é um dos episódios mais legais do Amigos do Fórum. Exato. Na época ele tava na Sony ainda, com um dos canais da Sony. Hoje ele tá lá na Capcom. Junto com você. Grande salve, o que é foda pra caralho. É, grande salve. Total, velho. Inclusive, sabe aquele tipo de brother que, tipo, porra, beleza, você tem aquele seu amigão que você zoa ele e tal, não sei o que, você brinca. Sabe aquele brother que, tipo, ele é tão foda, velho, mas tão foda que você é incapaz de zoar ele, velho? Sim, eu tô ligado, cara. É o Fabão, velho. Ele ultrapassa esse limite, ele é o mega brother. Super Saiyajin brother, tá ligado? Assim, eu quero deixar bem claro que o Street Fighter, ele é uma vítima. Mas eu não falo isso sempre pra ele, entendeu? Hoje vai ser um podcast só de mula, né, cara? Um aloprando o outro pesado. Assim. Tá ligado? Vai ser foda. Verdades do podcast. Então. É, Zica, agora voltando um pouquinho ao que a gente tava falando. Esse lance de, tipo, o trabalho do dia a dia é aquele de monitorar a comunidade e gerar conteúdo. Certo. Agora, o que rola acima disso aí... É o planejamento pro nosso território, né? Pro território brasileiro. Começa a ficar muito legal, saca? Começa a ficar muito legal. Rola muito contato com a Capcom dos Estados Unidos. Aí eles, por sua vez, fazem a ponte com o Japão, né? E por exemplo, um exemplo bem bacana que tá rolando agora é o Capcom Pro Tour, né? Que é a Liga Mundial de Street Fighter aí, cujas grandes finais vão culminar na Capcom Cup lá em dezembro. Pode crer. E primeira mão aqui no Navio Pirata. O Brasil terá campeonatos com o Valendo Ranking. Fudido, louco. Já estamos aí no processo de aprovação, mas é praticamente já animal. Fechado aí. A Liga Online estreou ontem, dia 8, né? Então, os senhores aí que estão ouvindo aí no futuro, viajem no tempo atrás, porque vale a pena jogar, tá ligado? No nosso Vortex. Exato. Que a gente existe em vários tempos ao mesmo tempo. Nessa Liga Online, os jogadores brasileiros já podem jogar, tá ligado? Pode crer. Porra, animal, cara. Agora, você imagina, tipo... Assim, o senso de realização nesse trampo é muito legal, tá ligado? Pra todos nós, né? Que cresceu ali no arcade, vendo, jogando os negócios. Vendo o login da Capcom aparecendo ali e tal, pegar e trampar. Aquilo no seu cartão de visita deve ser animal. Isso sim. Mas eu digo de receber esse tipo de coisa aqui no Brasil é muito foda, sim, né, cara? Sim, totalmente. Porque a gente cresceu junto com a cultura, assim, né? Com a nossa idade, assim. Exato. Tem a nossa idade mesmo, essa cultura. Exato. Isso é muito foda. É muito doido isso. Muito da hora, hein? E como é que foi, tipo... De você sair do seu clã de Counter-Strike até chegar na Capcom. Vamos tentar resumir um pouquinho, mas é uma história legal. É assim. Mesmo pra galera ter uma noção de, tipo, como é que funciona essas coisas, né? Como funciona, como tem muita gente, quero saber como é... Um dia eu quero sonhar em trampar na Capcom ou, enfim, qualquer outra empresa. Uhum. Como é que foi essa trajetória até chegar até lá? Eu vou até fazer um paralelo, porque isso que você falou é bem engraçado. Tem a molecadinha que vem, né, sempre tentando isso... Todo mundo tem que fazer, tem que tentar mesmo, conversar. Às vezes a gente tá em feira, por exemplo, na BGS, numa anime coisa da vida aí, velho. A gente tá andando e a galerinha, porra, cara, posso pegar seu e-mail? Pode, manda, fala com a gente tá sempre... Aliás, é o meu trabalho isso, né? Justamente isso que você... Por favor, me mandem e-mails, né? Mandem e-mails porque, tipo, a gente tá aí pra dar atenção pra vocês mesmo. Pode crer. Agora, esse lance de realmente conseguir um trabalho efetivamente lá, não é só uma questão assim de, porra, velho, vou fazer uma faculdade de games não, e já não, vou não. sair daqui trampando na Blizzard, cara, não, tá ligado? Joga Street Fighter pra caralho. Não é assim que funciona. Não é assim, né? Porra, como qualquer outra coisa na vida, você tem que estudar pra caralho, tá ligado? Claro, com certeza. Tem que estudar, mano. E assim, ah, velho, eu gosto muito de games, mas eu... Porra, eu estudo administração. Da hora, mano. Vai que melhor vai, até, né? Tem como juntar uma coisa a outra, né? Lógico que tem, muito mano. Louco. E assim, o que aconteceu comigo, e provavelmente com o Musso aí, com o Falcão também, cara, uhum. é que assim, a gente... Eu sou formado em design, pra uhum. você ter uma ideia. Me formei em design no Mackenzie. E agora, durante esse tempo, eu sempre frequentei o Flipper tals, e tal, jogando e não sei o quê... E eu comecei a conhecer pessoas que trabalhavam com eventos de games, uhum. tá ligado? E aí eu comecei a encher o saco dessas pessoas. E é isso mesmo, encher o saco dessas pessoas, tá ligado? Cara, porra, isso véio. É uma coisa que a maioria das pessoas não se toca, mas existe uma grande quantidade de encheção de saco no processo de você chegar onde você cara, quer chegar. É o que você falou no programa, é estar no rolê. É estar no rolê. Alguém aí já leu a história do Seth Killian? Sim, a gente entrevistou. Total, velho. Todos choramos. Nossa. Que inclusive ele, né? Inclusive cara, principalmente, a gente começou a chorar porque ele começou a chorar. Né? Então, ele conseguiu o trampo dele na Capcom assim, enchendo o saco. E muito. Muito. Os caras da Capcom pensavam assim, porra, esse cara é aquele maluco bobo que joga Street, tá ligado? Mas tá todo... Em toda E3 ele tá aí enchendo o saco. Enchendo o saco, ele nem deve ser jornalista, deve ser brother jornalista. Mas é assim, cara. É assim. E assim, não é... E eu não falo assim, ah, maluco bobo, não sei o quê. Não é uma forma pejorativa. Na verdade, é um cara que, tipo... Ele quer muito uma coisa, então, como tudo na vida, ele, tipo, corre atrás. Sim, entendeu? Corre atrás. Por isso que eu repito, velho. Assim, galera me tromba em evento, tipo, porra, cara, quero saber um trampo, quero umas dicas, não sei o quê. Mano, a gente tá aqui pra isso, saca? Uhum. Sim, tipo, sim. Isso é legal também, mano. A gente quer ver sangue novo, inclusive caindo até um pouco no assunto que a gente tava conversando, né? O Falcão tava falando, né? Precisa ter sangue novo, precisa ter gente nova sendo influenciada e fazendo coisas fantásticas novas, né? Sempre, tipo, cara, assim. Sempre. O mundo tem que girar em torno da inovação, né? E foi basicamente assim. Saí lá da Lan House, colegial, fui fazer faculdade no Mackenzie. E nas minhas andanças e indo em eventos, de novo, em anime coisas da vida aí, né? Conheci um puta brother, aliás, vou mandar um salve pra ele aí, o Jim, Mestre Jim, o nome dele é Fábio Juarez. Uhum. Ele, na época, ele morava em São Paulo, hoje ele foi pro Amapá, velho. A família dele é de lá, ele é tipo um... Como é que eu posso dizer, velho? É um magnata lá, velho. Ele é um magnata em Macapá, velho. Assim, tipo, a família dele tem várias posses lá. Caralho, o pai dele tem tipo um exército de leões e chácara. É uma parada muito louca. Caralho. Assim, pro um segundo, eu pensei que você falou que ele tinha um exército de leões. Tem um exército de leões? Mas lá você tá ligado que os caras andam com a jaguatirica na coleira, na rua. Animal, assim. Animal, velho. Animal de estimação, saca? Fudido. Então, e esse brother, qual é que era a fita dele? Ele era que muito... Animal, eu quero um exército de leões. Leões. Vou parar no momento pra brisar no exército de leões. Eu não tenho onde guardar um exército de leões, mas eu gostaria de ter um. Cara. Lógico, nossa. De onde você bota um exército de leões? Eu não sei, deve ser meio caro. Será que tem que ter bunkers pra um exército de leões? Você bota eles pra dormir num campo, assim? Mais da hora ainda seriam se fossem leões armados com lasers. Tá sim, ligado, cara, véio? Olhos de laser. Ia ser foda. Lembrei daquela cena do American Dad, tá ligado? Você lembra essa cena, velho? Qual? Que, tipo, o cara tá pensando, putz, velho, preciso acabar com a minha... Olha as ideias do maluco. Preciso acabar com a minha mina, velho. Porque ela vai parir um filho pro casal gay que é vizinho deles, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, no sonho dele, assim... Aí ele entra, traz um tigre, assim, é o tigre regaçando, assim, não sei o que. Eu vi isso aí. Nem é uma boa, tá ligado? Aí ele sai, volta com uma serra elétrica, daí a mina fica mais assustada, ele... Acho que dá pra fazer mais da hora. Aí ele sai e volta com o tigre segurando a serra elétrica. Exato, cara. Exato. É muito louco, tipo, sempre dá pra piorar, né? Então, sim, leões, cara, com lasers é super plausível. Mas como eles são exército, será que você tem que ensinar eles alguma coisa? Será tipo, serem soldados? Será que eles batem continência? Exato, porque, tipo, um exército de leões, tá ligado? É verdade. Será que eles têm que passar pelo tiro de guerra, velho? Talvez, cara. Será que na selva ali, tipo, é obrigatório, tá ligado? Se você for um... obrigatório de leões. Exato, e se você for um leão míope, você, tipo, se livra, assim, ufa. Total, bem, né? Porra, eu tenho um pé meio torto aqui. Pé chato, velho. Não posso correr muito. Um salve pros exércitos de leões do amigo do Amapá. Total. Mas eu sou amigo, então. Amigo e mestre, inclusive, eu arrisco a dizer que se não fosse por ele, velho, eu não estaria na Capcom e porra, nem... pode crer. Se pá, nem trocando ideia com vocês aqui hoje. É tipo, louco. Aquela parada de tipo, desdobramentos do universo. Não, assim, não, total, não, assim, mas é, efeito borboleta, cara. Total, velho. Total, velho. Eu penso nessas paradas. Ah, totalmente, velho. E aí esse camarada porra, ele tava com tipo um standzinho super humilde, velho, vendendo VHS de combo, bro. Caralho. Que era pré-YouTube isso, tá ligado? Aí cara, sim. Isso... Então, isso é uma brisa, né? De contar essas coisas específicas. É, foi aí que começou a nascer essa coisa da comunidade mesmo, da troca de fita de cassete de fita cassete, de VHS, de combo, de como fazer os negócios e tal. Sem dúvida. Aí, aí o que aconteceu? Tipo, eu e o meu camarada Garcia, né? Um salve pro Garcia também. É, brother de facu. A gente, porra, assistindo os vídeos dele, assim... A gente ficava, tipo, uma meia hora assistindo os vídeos. Era vídeo de coisa brasileira ou de coisa gringa? Não. Dos gringos. De você fuçar no Shoryuken, no Combo Movies pode lá. Crer, combo crer. Vídeos e tal. Uhum. E, tipo, aí ele colocou no VHS e a gente ficava assistindo. Caralho, mano. Tem um monte de vídeo aí que eu nunca vi. Alguns eu já tinha visto porque eu era meio entusiasta, assim, né? Pode crer, Já curtia a lutinha pra caralho. Pode crer. Né? Sempre curti. Uhum. Aí o camarada, porra, mano, compra a fita aí, é 10 conto. E eu nem tinha videocassete, eu comprei, tá ligado? Comprei e falei assim, meu camarada, eu tenho, a gente assiste lá, velho. A gente fica assistindo e brisando, assim. Que louco. Aí ele falou assim, porra, mano, vocês são uma firmeza, cola lá na Venom, velho. Aí eu falei, porra, gloriosa Venom, gloriosa. É, aí que vem a parada. Aí expliquem a Venom. Cara, a Venom é um flipper que faleceu, infelizmente, lá no centro. Pode crer. Que era, cara, acho que um dos principais centros da galera que ia jogar jogo de luta era lá na Venom, era, cara? Sim. Tinham dois, na verdade. Era a Venom e a Pitstop. Né? E a Lords do Tatuapé, dá pra considerar um pouco, mas... Que tá viva ainda até hoje, inclusive. É, tá viva, mas eles foram espertos. Eles mudaram pra uma pegada totalmente family, assim, velho. Ah. E lá tem muito pump também, né? Então, inclusive se você for lá hoje na Lords, cara, sei lá, eles ficam abertos sábado de madrugada, mas é rolê família, assim. O brother vai com os camaradas jogar uma sinuca, vai com a mina lá jogar um joguinho de tiro. É pra onde tem que sobreviver, né, cara? É meio parecido com esses rolês de shopping, assim, né? Tem muito como sair disso. E a Venom e a Pitstop, não. Eles sempre foram mais... Agora, o lance mais acolhedor da Venom é que, tipo, o ex-dono e o gerente, o B-Boy, né? Salve B-Boy aí também, mano. Eles também curtiam muito o jogo de luta. Então, tipo, eles davam um incentivo a mais, saca? Sim. Isso era bacana. Aí a gente começou a colar na Venom, velho. Tipo, anos colando na Venom, fomos conhecendo a galera e a gente começou um fórum de Marvel 2, velho. Pode crer. Fórum, assim, pra falar de Marvel 2 e tal. Louco. E isso também, lembrando, pré-Street 4 também, antes de 2008 e tal. Sim. E, tipo, sei lá, desde 2004, cara, a gente tem um... Inclusive, eu vou chegar lá no Versus, né, que foi uma parada que surgiu graças a isso, mas antes do Versus ainda teve 4 anos aí de correria. Aí a gente começou a pensar, porra, mano, a gente tem que crescer essa comunidade, velho. Sim. E já começava a falar com o pessoal de fora, aí... Tipo, em função do Marvel 2, a gente começou a conhecer pessoas de outros estados. Sim. E aí a gente foi descobrindo que tem picos parecidos com a Venom. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem se não me engano, lá chama Let's Play. E em Curitiba tinha a Play Up. Eu posso estar invertendo os dois, não lembro. Pode crer. Minha memória leva a isso. E a galera jogava Marvel 2 igual a gente nesses dois picos. Então começou a nascer rivalidade regional. Assim, sim, porra, Rio contra São Paulo. Isso que é foda. Tipo, o crescimento da comunidade é um bagulho muito orgânico, né, cara? Sim, porque, sim. Tipo, tem uma pessoa melhor que eu ali, tá ligado? Eu quero, tipo, ir lá bater naquele cara. É, tá? Isso é muito legal. E todo mundo acaba se conhecendo, virando amigo e tendo rivalidade, cara. Isso é muito foda, né? Sim. Foi assim. Aí com o tempo a gente foi tendo entusiasmo pra fazer torneio em evento de anime também, que, tipo... querendo ou não, tem gente pra caralho nesses eventos, então chama um pouco a atenção. Aí a gente começou a fazer, levava telão, fazia umas lutas da hora. Eu lembro que teve uma edição, um evento bacaninha que a gente fez em 2010 ou 2009, se eu não me engano. A memória já me falha, porque tem pra caralho que a gente fez. Mas colou uns brothers da Argentina, velho, que nossa, falava com a gente. Caramba. Sabe, tipo, os caras, porra, mano, nós vamos colar aí. E os caras jogavam muito, mano. Fez final lá com um camarada nosso que é de Mogi, o Neil também, né? Sim. Na época da Marvel 2, monstro, né? E aí, tipo, eu não lembro quem ganhou, se não me engano foi o Neil. Mas, tipo, porra, os caras vieram da Argentina com puta nível, assim. Imagina. Então, foi bem legal, assim. E isso abriu precedente pra o que rola muito hoje, né? Que a galera vem pro... Uma vez por ano tem o Treta Championship lá em Curitiba, aí eles... trazem jogadores de fora, sabe, essa parada. Sim. Então, abriu precedente pra isso. Foi aí que nasceu também o site Versus, que... Exato. Eu ia chegar exatamente aí, em 2008. Pode crer. Me formei na Facu em 2007 e nesse fórum de Marvel 2 que a gente tinha antigamente, já rolava umas conversas entre eu e uns parceiros lá. Pô, vamos criar o Versus? Vamos, cara. Aí eu comecei a desenhar. Né, desenhar a marca, estudar como ia funcionar o site e tal, mano. Botamos uma grana do bolso, começou o Versus. Pode crer. Né? E, porra, ao longo da história do Versus aí, hoje, infelizmente, eu já não faço mais parte, mas ao longo da história do Versus, tive a honra e o prazer de trabalhar com uns caras aí muito fodas, tá ligado? Que eu, inclusive, é muito legal porque... É, mais uma dica aí pra quem quer entrar na área de games, o Versus abriu portas pra galera, sabe? Sim. Portas e assim, não é abrir portas, porra, velho, tô fazendo que o site, deu 5 mil views hoje no dia, meu site tá crescendo. Não, mano, ir pra rua e tá no rolê, igual o Falcão falou, cara, conhecendo as pessoas. Isso é uma regra mesmo também, de sempre tenha a sua própria coisa antes de você querer trampar nesses picos, tá ligado? É lógico. Tipo, quando eu entrei no Kotaku, eu já tinha Max Rebel, já escrevia lá. O Musa, você também já fazia uns negócios. O Marcola trabalhava com Dogão. Tipo, sempre tem isso, tá ligado? Isso não, é importante isso é importante, não só nesse sentido, mas no sentido de você sempre ter um pezinho em alguma outra coisa, tá ligado? Exato, exatamente. Assim, de novo, me formei em design, saí da facu, já fui trampar, mano. Trabalhei nos lugares bem legais, trabalhei com embalagem da Unilever, tá ligado? Uhum. Fazendo design de embalagem. Às volta e meia eu olho no mercado e falo, pô... Se pá, eu fiz isso daí. Eu mexi nisso aqui. É porque, como trabalho em agência, você nunca pode dizer, pô, eu fiz isso aqui sozinho. Lógico, não dá. Aí você olha um ícone assim, você fala, eu desenhei esse ícone. Sim. Dá uma satisfação bacana também de realização, né? Uhum. Mas conforme o tempo foi evoluindo, foi passando, e assim, eu fui trampando na área de design... Mas ao mesmo tempo, como eu pentelhava muitos caras de evento, eu ia fazendo bico em evento e fazendo contato, tá ligado? Até que, tipo, virou um trampo na Area Games. Tá, se pá, a gente deve ter feito alguma coisa junto de Anime Friends, cara. É possível. Porque eu ajudei a organizar coisa de campeonato de jogo lá. É, o Reza a Lenda que você e o Jeff iniciaram o Press Start, né? Sim. Então. Eu ele e o PH. Total, cara, e esses na real, esses eventos de Marvel's Capcom 2 que a gente fazia era dentro do Press Start. Mas daí já tinha, era o César, né, que assumiu, o César Góes lá. Sim. Gente sim. Boa também e tal. Já, gente boa. Aí ele assumiu e aí a gente fez esses eventos com ele lá. Agora, voltando um pouquinho esse lance, assim, porra, sempre tem um pezinho em alguma coisa, tipo, eu arrumei trampo na Area Games como designer, a Area Games é uma publisher de MMO aí no Brasil, tipo, similar a Level Up, né, e tals. Mas ao mesmo tempo, sempre ali cuidando do Versus, tá ligado? Pode sempre ser. Cuidando do Versus. O nosso camarada lá, o Pedro Cirna, vulgo Pedrones. Pedrones. Salve, Pedrones. Salve, Pedrones, velho. Ele conseguiu um trampo na Tambor lá com o pessoal da EGW, graças a isso também. Porra, mano, a gente escreve pro Versus e tal, mas eu sou formado em jornalismo. Aí foi conversar com... Teve uma oportunidade de conversar com o Forastieri lá. Pode crer. E consegui um trampo lá e hoje em dia ele não tá mais lá, mas volta e meia ele ainda escreve, mano. Se você pegar uma IGM aí, você vai ver um texto do Pedro Cirna, saca? Pode crer. Então, assim, a dica é essa, cara. Faça o que você curte na facu, saca? Tipo, se empenhe bastante, mas sempre tenta ter um pezinho ali, Porra, tenta levar algum hobby que você tenha um pouco mais a sério. Sei lá, é a mesma dica que o pessoal da música segue, por exemplo. Porra, velho, eu estudo arquitetura, mas eu tenho uma banda aí, brother, saca? Tipo, sim. X. Pode crer. Tá ligado? A parada é essa. E aí, em meados aí de 2012, né, que eu tava trampando na aérea e tal, começaram as conversas aí, né? De Capcom, né? De Capcom, porque... o pessoal, os jornalistas brasileiros voltaram da E3 aí com a conversa de que a Capcom tinha pegado um country manager pro Brasil. Pode crer. Aí eu já fiquei atento nessas conversas, cara. Já fiquei atento e tem uma outra coisa que é um pouco importante, assim. Nesse lance de pentelhar pessoas, uma das que eu mais pentelhei e ainda pentelho é o Seth Killian. Tá ligado? Pode crer. Isso é importante também. Porra, assim... Pentelhar caras de fora também é tão importante quanto pentelhar a galera da cena local. E eu comecei a pentelhar ele em função do Versus. Pode crer. Em função do Versus. Nunca foi assim, pô, me dá um emprego, tá ligado? Não. Assim, não sejamos diretos, né? A gente primeiro mostra do que a gente é capaz e depois os caras passam a reconhecer, velho. Aí quando surgiu essa oportunidade, mano... E é até engraçado, porque uns brothers lá foram pro Evo em 2012, teve uns camaradas que tiveram a oportunidade de ir pro Evo, e eles voltaram com um papo similar. Pô, mano, parece que a Capcom tá com interesse aí de pegar um community manager, cara. Pode crer. E juntou a fome com a vontade de comer, eventualmente chegaram em mim. Pô, você foi indicado internamente aí, não sei o quê. Mas é, né? Primeiro, o country manager é o Jean, né? Isso. E aí depois ele contratou o Fabão primeiro. Não, foi junto, na verdade. Foi junto? Eu e o Fabão fomos juntos. Pensei que tivesse sido o Fabão primeiro, depois não, você. Eu e o Fabão a gente começou no mesmo dia. Animal, inclusive. Que animal. Foda. E assim, óbvio, não foi assim, fácil. Claro. Não, nunca é, nada é fácil. Um mês de você, você acabou de passar meia hora falando como chegou lá, tá ligado? Não é fácil. Não, mas eu me referi ao processo em si, né? Não, é uma coisa assim, puta, você foi indicado, parabéns, venha trabalhar com... Você foi indicado, venha conversar. Se a gente mostrar, se você mostrar serviço exatamente, mesmo. Exatamente. Você entendeu? Então, e graças a Odin, velho, eu fui o escolhido, então... isso é louco. Tipo... Na época, assim, então, no começo foi uma felicidade do caralho. E voltando um pouquinho também nesse lance de, puta, ter suas realizações e tal. O meu primeiro grande desafio foi a BGS 2012, porque foi 25 anos do Street Fighter, né? O pessoal deve lembrar. Que teve lá, né? Que foi aquele torneio que veio que... o Tokido e o Gamer B. O... Como o Findi tava também, não tava? Tava. Ele não veio como jogador, ele veio pra narrar. E também, com ele foi um caso meio similar. Naquela época, ele tava só ajudando. Ele tava, tipo, com um pezinho na Capcom, já assim, né? Pode crer. Eu, inclusive, comecei a conversar, participar de conference calls a respeito da Brasil Game Show, antes de eu trabalhar efetivamente na Capcom, entendeu? Animal. Mas assim, a caráter de, porra, sou um cara da comunidade que quer ajudar. Isso, cara. Mas no fundo é isso, né, cara? Tipo, é um representante da comunidade. No fundo, você é mais comunidade do que Capcom, sabe? É isso que é interessante, assim. Porque, tipo, você é um cara que tá da comunidade e foi escolhido pela Capcom pra... Exato. Tá ali, né? E fazer a ponte. Às vezes os camaradas vêm conversar comigo. Pô, Trancas, a gente vai fazer um torneio aqui... O pessoal do Treta, por exemplo, X, ou de algum outro torneio do Revox e tal, que são grandes torneios hoje em dia da comunidade aí, que os top players sempre estão lá, né? O pessoal vem conversar, pô, Trancas, mas você acha que rola tal suporte de tal maneira, não sei o quê? Eu falei, olha, a gente entra nesse lance que o Falcão falou. Eu tô do lado de vocês, tá ligado? Tipo, eu tô do lado de vocês. Eu sei o que a empresa pode oferecer e estando do lado de vocês, eu consigo fazer essa ponte da melhor forma possível, assim, né? A gente sabe que o mercado brasileiro é uma coisa tensa. Sim. Uma coisa difícil de se trabalhar. Todo mundo que tá nessa área... Em qualquer área. Mas qualquer assim, a área de games em especial nos últimos anos, porque... Sim. Tá, rola esse movimento, essa vontade de crescer, mas o governo segura por um lado com as barreiras tributárias, então tem essa coisa toda. A burocracia toda. Enfim, né? E, então, na medida do possível, a gente presta um suporte sempre... ao pessoal da comunidade. Aí a gente volta um pouco naquele lance que eu comentei da Capcom Pro Tour, né? Porra, vai ter eventos presenciais que vale ranking. No online o pessoal já pode jogar, então... Animal. O lance então, é esse. Uma coisa que eu acho muito legal é que a história pessoal de vocês, tanto você Tranca quanto você Mussa, de relacionamento com o jogo e como vocês cresceram com o jogo, é como você mesmo falou, que é a história da... comunidade de lutas no Brasil, assim. Sim. Né? Tipo, realmente, vocês realmente acompanharam isso. No, né? Brasil e no mundo, eu diria, cara. Sim. É parecido. Porque cresceu junto mesmo, né? Tipo, essa ideia que no Brasil veio muito depois, mas conversando com o Seth Killian, eu me toquei que, na verdade, não. É uma coisa realmente de uns 10 anos pra cá, assim. Se tem um jogo, a comunidade nasce junto com o jogo. Né? Exato. Na verdade, o que acontece é que o entusiasmo e a coisa de, tipo, vamos nos juntar pra fazer alguma coisa acontecer, nos Estados Unidos começou antes. Sim, começou no meio dos anos 90. Pode crer. Isso é um fato. Porém, a gente andou mais ou menos no mesmo ritmo e agora com a difusão da internet a gente encostou, assim. Tá, sim. Tá meio que tudo junto. Assim, pô, o pessoal faz Major aqui, faz Major. Major, né? Torneio grande, que a gente chama. É um termo que a gente usa. O pessoal faz Major nos Estados Unidos e tal, mas rola essa conversa entre os caras que organizam, rola conversa entre jogadores, você entendeu? Então, assim, a gente começou um pouquinho depois, mas acompanhou. Sim. Hoje em dia dá pra dizer exatamente isso que você falou, tá junto. Pode crer. Tá junto, sim. Animal. E como que é hoje, assim, a comunidade brasileira? Como que... Assim, em que pé que tá, que, né? Que pé que assim. Tá? Você falou que teve esse crescimento bem rápido, assim, né? De um tempo pra cá. Como é que foi esse crescimento e como é que ela tá agora, assim? Basicamente, em função do Street 4, o crescimento. lançou o Street 4, bombou a coisa porque toda. Porque deu uma estagnada, né? No começo dos anos 2000. Isso. Até metade dos anos 2000. Na primeira década do século XXI, vamos dizer. Deu uma estagnada, mas aí saiu o Street 4 e, tipo, estourou de novo, né? Isso, isso. E é legal, porque, assim, nessa época que tava estagnado, a gente já tentava movimentar com a Marvel 2 e com Marvel's Capcom 2, né, que era o jogo um pouco mais focado ali do pessoal. Uhum. Tinha a galerinha que jogava Third Strike, tinha a galerinha que jogava Capcom vs. K2, né, o CVS2, uhum. Tinha a galerinha que jogava Tekken, e assim, cada um tentando ali, pô, velho, vamos fazer o nosso torneio aqui, ali, aí a gente conversava, tipo, sempre essa broderagem, assim, uhum. Entendeu? O pessoal do King of Fighters também, e aí quando saiu o Street 4 foi que a coisa alavancou, assim, pode e crer. Aí pode crer. Começaram a surgir mais jogadores, teve mais exposição na comunidade, aí até o pessoal do Marvel ficou assim meio carente, porque, porra, Street 4 Street 4 é da hora pra caralho, só que tipo, mano, Marvel é Marvel, saca? É outra coisa, né? Aí começou, aí veio o KOF 12, KOF 13, Marvel's Capcom 3, aí começou a vir os outros jogos, né? Uhum. Tipo, o próprio CF fala isso, né? Até o Street 4 foi o começo da revitalização, assim, dos uhum. jogos de luta. Não que não existissem jogos bons, né? Porque tem gente que fala... Eu acho que o lançamento... Eu fiquei pensando sobre isso justamente quando a gente entrevistou o Seth Killian. É que eu acho que, junto com o lançamento do Street 4, teve essa popularização da internet e das formas de comunicação ficarem mais rápidas. Sem dúvida. Então, tipo, toda aquela paixão que era guardada em troca de VHS tipo, e colar no Flipper e conhecer o brother do lado foi, tipo, potencializada pelo poder de comunicação da internet. Virou uma comunidade global. Virou uma coisa gigantesca, assim. Tipo, ele foi injetado ali, a internet injetou essa... Pô, cara, se você pegar, por exemplo, lá de comunicação. O Topanga TV lá do Tokido, velho. Uhum. Se pegar uns programas mais antigos da época lá, que ele veio pro Treta, que ele veio pro BGS, você escuta lá os caras conversando, ele tá falando, ele começa a mostrar foto, fala assim, porra, cara, olha, esse aqui é o brother que eu fiz lá no Brasil, esse cara é gente boa, esse cara é uma vítima, tá ligado? Na verdade, todos eles são aqueles caras, né? Todos são vítimas, cara. Mas tipo... pra você ter uma ideia realmente dessa pegada global, assim. Sim, tipo, sim. Não, mas é. Total. Porra, velho, o Tokido lá, ele, tipo, foi capaz de fazer amizade com os caras aqui, saca? Então, sim. É realmente uma parada global, assim, né? Sim, não, sim, não tem... completamente. Cara, outro dia não. Na BGS do ano retrasado, 2012, acho, se não me engano, eu entrevistei o Harada. Pode crer. Da Namco, do Tekken e tal. Foi em 2012 isso? Foi em 2012. Meu Aí Deus. Aí você perguntou alguma coisa pra ele, daí ele falou assim: peitos, né? Peitos, Tekken. Carada. Bebida, peitos. Óculos escuro. E eu tava perguntando pra ele por que tanta gente gosta de jogo de luta, assim. Por que jogo de luta reúne tanta gente apaixonada e que pira tanto e tal, não sei o quê. E ele falou que tem um lance do jogo de luta ser meio que um reflexo da vida real, assim. Uh-huh. Porque, assim, você vence os desafios na base da porrada, você, né, velho? Você se esforça, isso, tipo, você se esforça, de repente aparece um cara melhor que você, tipo, e te bate, e você fica para baixo, mas você tem vontade de superar e tal, e tem lance do companheirismo, não sei o quê. Cara, por que você acha que jogo de luta é um bagulho tão sensacional, assim, cara? Nossa, velho, essa foi uma pergunta... A pergunta valendo até olhando um milhão de reais. Profundo, ele olhou no fundo dos meus olhos, porque, velho. Porque é foda, eu entendo. Porque a comunidade que joga jogo de luta é completamente diferente, a meu ver. Não sei se isso é um preconceito, mas é um bias, assim. Uh-huh. Porque eu sou da galera de luta e tipo, vejo de forma diferente. Mas parece que a galera que joga jogo de luta, ela é menor... Ela é, tipo, mais raiz, mais rua, assim. Bem mais rua, eu diria, tá ligado? E mais apaixonada, tipo, tem uns até que dormem na rua, inclusive. Literalmente, né? Dormem. E, tipo, mais apaixonadona, assim, tá ligado? Eu vejo um pouco dessa paixão vindo agora com os MOBAs, tá ligado? Só que a diferença é que os MOBAs, mesmo como gênero de jogo, não só como comunidade, é uma coisa muito nova, né? Sim. Uma coisa que eu acho impressionante da comunidade de luta é que não são pessoas apaixonadas apenas por jogos específicos. É, tipo, pelo conceito todo do gênero de luta, tá ligado? É pelo espírito do negócio. Então, sim, você tem desde, como vocês estavam falando, desde o cara do Marvel, do cara do Street, o cara do, sei lá, Mortal Kombat, que for, entendeu? Uhum. Mas, tipo, junta. Isso eu acho muito louco. É uma concretização de mais ou menos aquelas competições de treta do Dragon Ball, tá ligado? Então, já de certo modo, tá ligado? Tipo, você tá lá, tipo, Goku tá lá tretando e de repente ele toma um couro e fala assim, pô, da hora, eu tomei um couro, vou ficar melhor e dar um couro nesse brother, tá ligado? É lógico. Então. É um pouco, tipo, também uma concretização daqueles filmes de competição de luta do Van Damme, tá ligado? Bloodsport, essas coisas. É verdade. Não, de tudo quanto é canto do mundo, se junta, todo mundo, tipo, porque é uma comunidade, mas rola um... digamos, uma espécie de individualismo de um certo modo ali, tá ligado? Porque, e tipo, aí... é um contra um, tá ligado? Não, total. E aí, em cima disso, e pra responder a pergunta do Munson, eu vou colocar uma outra coisa. Uhum. Que o Seth Killian também escreveu, uhum, e que, você vê, tipo, eu realmente respeito esse cara. Não, e Seth Killian, assim, ele é foda demais. E o meu nível de apreço pela comunidade de jogos de luta e pelo que ele fez, e pelo que outras pessoas fizeram, é muito grande. Uhum. Tipo, o meu trabalho de conclusão na facu foi um concept de jogo de luta, assim. Designer, né? Tipo, eu falei, mano, qual outra oportunidade que eu vou ter de fazer um trampo que eu gosto, uma parada que eu gosto, tá ligado? Lógico, aqui, lógico, mano, porque eu vou pro mercado de trabalho, eu vou trabalhar pros outros, eu vou me fuder, tá ligado? Vou fazer aqui, mano. Uhum. Aí eu fiz e peguei muitos textos dele lá no Domination 101, né? E assim, um dos textos que ele fala, cara, que ele fala uma parada muito louca, assim. Ao contrário de um esporte tipo basquete, uhum, futebol ou blood sport, tá ligado? Isso aí que você falou, velho. É tipo, tem um entry-level ali. Tipo, até, inclusive, fazendo um paralelo com os MOBAs, também tem um entry-level. Qual que é o entry-level do basquete? Pô, tu precisa ser alto, precisa fazer exercício, uhum, né? Pá, não sei o quê. Qual que é o entry-level do MOBA, velho? O entry-level do MOBA é que ele é um jogo um pouquinho mais complexo do que o convencional. Você precisa achar um time, uhum, de brothers pra poder jogar. Você pode até começar a jogar lá sozinho, vai se divertir, mas se você quiser competir, você não vai conseguir. Qual que é o entry-level do jogo de luta, velho? Nenhum, mano. Nenhum, tá ligado? Não, isso é verdade. Zero. Mesmo. É zero total. Tipo, você chega... Você não precisa... Literalmente, você não precisa nem ter mão. Exato, velho. Literalmente. Um dos grandes campeões do Brasil, realmente, ele não tem uma mão. É o Valozzi, velho. Ele jogou com a gente no campeonato do Street Fighter 25 Exato. Anos. E, tipo, mano, ele jogou... Eu não lembro se ele jogou ou se ele matou o Gamer B na Losers, velho. Ele ganhou do Gamer B. Ele não ganhou do Tokido? Ele não ganhou do Tokido, ele ganhou do Gamer B. Ele ganhou do Gamer B. Ele ganhou do Gamer B. Eu só não sei se ele eliminou o Gamer B ou jogou o Gamer B pra Losers. Mas, porra, velho, o cara não tinha uma mão, velho. E ele ganhou do Gamer B. Ganhou do Gamer B, saca? Tipo, é pra você ver, realmente, aí o Seth comenta, porra, pode colar lá um quarterback contra um nerdinho do MIT jogando Street, velho. Os caras vão estar no mesmo patamar. Vão estar no mesmo patamar. É o entry level zero e aí, respondendo a pergunta do Musa, esse é um dos motivos pelo qual luta pra caralho também. A comunidade de jogos de luta. Sim. Uhum. Eles são welcoming, tá ligado? Mas tem um... Tá ligado? Confi. Mas voltando a esse negócio de como é o gênero que se sobressai mais do que um jogo, isso dá pra ver também até em comunidade de jogo de shooter, jogo de tiro mesmo, tá ligado? Normalmente é um grande jogo que vai dominar ali, que agora continua sendo o Call of Duty, tá ligado? Sim. Mas você não vê, por exemplo, os caras do Team Fortress... Tipo, dando rolê com os caras que jogam Call of Duty. Só que nos jogos na comunidade de lutas, tem isso, entendeu? Existe, o cara que joga ali o Marvel, tá ali do lado do cara que joga Street Fighter, tá ligado? Existe. Sim. Isso é muito doido, isso eu acho interessante. E é uma coisa que também é completamente diferente do... Eu acho, mesmo que os jogos de tiro tenham a experiência de lan house, que nem o Daniel falou, uhum, a experiência de fliperama é um bagulho muito único. É outra coisa. Tipo, você tá num lugar com as pessoas, ou, tipo, olhando por cima da cabeça do maluco pra ver a tela da máquina. Esse é o blog que a gente começa as histórias da Venom. Tá ligado? Tá ligado? Botar a ficha e ficar esperando a sua vez, sabe? É que, tipo, novamente, aquela fita, tipo, é um contra um, tá ligado? Você vai na lan house e, tipo, todo mundo joga ao mesmo tempo. Não, tipo, no fliperama beleza, agora é fulano X contra fulano Y. Todo mundo fica assistindo assim, caralho, esse fulano X mandando muito. Tipo, chega um cara novo no fliperama, exato, tá ligado? Nossa, esse cara é mó bom, tá ligado? Exato. Vou ficar aqui, tipo, analisando o jogo desse cara, sim, tá ligado? Exatamente. E aí você cria amizade, cria uma pá de coisa. Tipo, uma experiência muito única e muito confi, muito tipo... De realmente criar amizade. Sim, né? Sim. Total, e também cria resistência nos dedos, porque, pelo amor de Deus, falo pra caralho. Cara. Peças brasileiras, não. Não. Dedo virou hambúrguer. Inclusive, já que vocês estão mencionando isso, como é que foram essas histórias? Vocês têm histórias, vocês dois aí? Histórias da época dos flippers? Eu posso contar umas três, se você quiser. Conta, por favor. Se você quiser começar, amor. Fica à vontade. Não, por favor. Bom, a primeira delas é assim, falando um pouco desse lance de como nasceram as rivalidades, né? Uh-huh. Antes mesmo assim de, pô, velho, achar os rivais do Rio, achar os rivais em Curitiba, não sei o quê, tinha rivalidade Venom e Pit Stop, tá ligado? Uh-huh. Pode crer. Sempre rolava assim um... Rivalidade de flipper, né? Sempre rolava assim, tipo... E assim, não é rivalidade, porra, eu odeio aqueles caras, não. Não, é tipo, de... Rolava amizade mesmo, assim, uh-huh, os caras tudo brother e tals, só que, tipo, aí tinha uma galera que jogava mais na Pit Stop por conta da proximidade com o trampo, essas coisas, e a galera que jogava mais na Venom. Uhum. No meu caso, eu jogava mais na Venom porque... Onde que era a Pit Stop? Pit Stop ainda existe. Ainda existe? Ainda existe, ela fica do lado do metrô República. Pode Esqueci o nome da rua, 9 de julho, eu acho. em frente ao prédio da Telefônica, pode tá ligado? Pode crer, pode crer. Não joguem lá, foda-se a pitstop, tá ligado? Pau no cu da pitstop. É. Vocês eram da Venom, pelo visto. Falo mesmo porque o tiozinho da pitstop é um arrombado. Né? O tiozinho da pitstop, se você estiver ouvindo, você é um arrombado, velho. Tá ligado? Foda-se, velho. Na Venom, você ia lá com 3,50, pacote de 10 fichas, mano. Você ia na pitstop, pagava 1,50 na ficha. Caralho. A porra dos botões era ruim, velho. O cara colocava aqueles eletromatic de nylon. Nossa. Aquele que era côncavo, que você apertava o botão assim, seu dedo... Tipo, enfiava no botão. Pode crer. Tá ligado? Pode crer. Tipo, a gente até zoava, falava, porra, mano, parece que a gente tá jogando debaixo d'água aqui. Que a resistência do botão era outra, saca? Pode crer. Tipo, e ele não ligava muito. É por isso que eu respeito os caras da Pit, porque são guerreiros, mano. Os caras ali têm crosta nos dedos, tá ligado? É foda isso. E aí, tipo, o lance era esse, sempre, tipo, rolava assim, porra, mano, vamos fazer um na Venom, aí depois um na Pit, sabe? Tipo, aquele negócio, jogo de ida e volta, sabe? Cada um recebe na sua casa, pá, tinha essas paradas, aí tinha torneiozinho lá na Pit e tal. E dentro, no meio desses caras, assim, tipo, sempre tem uns figurinhas, né? Sim, sim. Algum de vocês já deve ter me ouvido falar a expressão Gozolândia, velho. Sim, claro. A Gozolândia do Polegar Vermelho, vocês estão ligados? Gozolândia, velho, deixa eu explicar pra galera. Isso aqui é um momento didático, velho. O que significa Gozolândia? Você sabe, Mucioli? Sei. O que significa? Fala pra mim, velho. Cara, o Gozolândia é uma grande esborna, uma grande pândega, né? Uma zona. Né? Uma zona, exato. É uma zona, velho. Qualquer coisa onde exista a zona, é uma estará Gozolândia. Gozolândia. Estará Gozolândia. Isso inclui, por exemplo, porra, velho, tipo, vou numa festa, só que a festa é 40 conto. Ah, mas eu consegui VIP. Você tá na Gozolândia, velho. Porque você, velho, é Gozolândia? Você tá achando que é Gozolândia aqui, que é zona? Que é a casa da mãe, que é a cabana do pai Tomás? Qual é que é? Gozolândia. Pode crer. Você entendeu? E esse termo surgiu por causa de um camarada nosso, Papai Alan, saudoso Papai Alan, que ele colava na Pit. E em dado momento, eu não lembro como, essa parte da história é meio nebulosa, assim, pra mim. Uhum. Ele conseguiu a chave das máquinas, velho. Nossa. Caralho. Aí o nome dele passou a ser Gozolândia por causa disso, velho. A Gozolândia surgiu dele, véio. Porque ele tinha a Gozolândia suprema na Pit. Ele só chegava, abria a máquina, né, colocava, dava umas dedadas ali no credits. No credits. E fechou, mano. Tava jogando. Caceta. Até que um dia o tiozinho descobriu, velho. E aí fudeu. E o Gozolândia, o Papai Alan, não devolveu a chave. Nossa! O cara trocou os trincos lá e já era, velho. Tá ligado? Existia uma Gozolândia similar lá no, na Playland do Shopping Center Norte, tá ligado? Os camaradas descobriram. Cara que fazia isso. Então, porque lá não era ficha, era cartão. Pode crer, pode crer. Só que descobriram que se você pegasse um daqueles isqueiros elétricos. Sei. E desmontasse ele. E encostasse ali e começasse a dar carga, dava crédito na máquina, mentira, tá ligado? Mentira, velho. Caralho. Hackers, cara. Pergunta pro Jeff, história. Jefferson Caio, Jefferson Leandro Caio da Play TV, que manja das putarias, tá ligado? Que fita. Você ficava lá, tipo, dava crédito na máquina. Da hora, mano. Até que um dia a segurança viu, tá ligado? E chamou o brother pra ir na salinha de segurança. E aí nunca mais, assim. E aí nunca mais o brother foi visto, tá ligado? Mas tinha isso aí, cara. Caralho, que doido. Mano, agora, voltando aos figurinhas Venom, no eixo ali, Venom Pit Stop, tá ligado? Uhum. A faixa de gás ali. Tinha um outro figurinha que era o saudoso Bigode, velho. Sempre tem um Bigode, mano. Mas esse cara era incrível, mano. Porque assim, ele sabia jogar Marvel 2, velho. Uhum. Só que só de um lado. Ele sabia jogar Marvel 2. Ele era bom até, velho. Uhum. Só que só de um lado, mano. É só Player 1 ou só Player 2? Tanto faz, mas o lance é o seguinte. Se ele começasse de um lado, era só daquele lado. Só daquele lado. Ele usa um trio que era Storm, Dr. Doom e Sentinela, velho. Pode crer. Ele só jogava com o Doom e a Sentinela no Player 1 e com a Storm no Player 2, velho. Caralho. Isso porque ele só sabia fazer magia de um lado. Caralho, que engraçado isso. Tá ligado? Então é assim, tipo... Eu fiquei bem puto quando eu joguei com ele e perdi algumas vezes, tá ligado? Uhum. No começo, assim, porra, velho, não tô entendendo, velho, o jogo desse cara. E era retranca total, sujeira, assim. Uhum. E retranca com Storm Doom dá pra fazer direitinho. Dá. Tá ligado? Retranca sujona. Por que eu não ganho desse cara e tal? Aí meu camarada veio e me explicou. Falou, olha, vou te mostrar, velho. Te mostrar como Papai Alan, cara. Inclusive, fez isso. Uhum. Vou te mostrar, velho. Papai Alan jogava de Omega Red, monstro. Uhum. Omega Red, Juggernaut e Sentinela, né? Porque aqui no Brasil não tinha muito aquela cultura do top tier. Ah, velho, só vou jogar com os bonecos top. Não, velho. Os caras pegavam o boneco que curtia e... É lógico. E criavam o jogo em torno. Aliás, a sua evolução como jogador no jogo de luta é isso. Primeiro, você escolhe um personagem que você se identifica e vai conhecer no jogo. É. Exatamente. Depois, se você quiser, você vira tier horror, que nem o Jean, né? Que nem o Osaka, que nem a maioria dos japoneses. Tudo tier horror. O Daigo é um que escapa um pouco a fórmula, né? Porque se você vê o Ryu do Street 4, ele é tipo a base de tudo, assim. Ele é o boneco mediano, assim. O velho arroz com feijão, né? É, total. Total. Mas é o que o Daigo precisa pra aniquilar e humilhar seus oponentes. É, sim. Agora, o lance é o seguinte, velho. O Bigode começava com a Sentinela, mano, no Player 1, e fazendo a retranca sujeira, e eu tomando, velho. Aí quando o Papai Alan pulou pro lado do Player 1, pra esquerda... O cara começa a se desesperar. Ele não defende. Ele pula pra frente na tentativa de passar o cara. Mano, era a coisa mais engraçada, porque no Marvel tem o super pulo, né? O brother dava super pulo pra tentar passar por cima do boneco. A tática pra matar ele era só pular reto, soco forte, assim, ó. Pular reto, soco forte. Muito velho, eu fiquei olhando isso. Assim, eu falei, nossa, velho, por que eu não pensei nisso antes? Eu gosto de jogar com o Strider tem teleporte, velho. Uh-huh. Eu teleportei uma vez pro lado certo, nunca mais, velho. Nunca mais, falando, não vou teleportar nas suas costas, velho. Aí ele fica pulando e tentando passar e você só chamando as magias lá. Caralho. Muito bom, muito bom. E o cara ficava bravo. Foda, ele ficava bravo, cara. Batia na máquina, eram umas paradas loucas, mano. Muito bom, muito bom. Nossa, teve uma coisa de bater na máquina, é foda. Na época da King 97... Quando tinha Neo Park, lá na Liberdade ainda. Tô ligado. Tá ligado? Tô ligado. A Hip Neo Park, era um belíssimo fliperama que tinha ali na Liberdade, bem perto do metrô. E tava no tempo da King 97, ia lá jogar, tinha um camarada que jogava de Shang. King 97, velho. Na King 97. Eu já tô sentindo o cheiro de mijo, você falando. sentindo o cheiro do cinzeiro, assim. Então. Ele jogava de Shang, o Shang é o gordão com a bola de ferro e tal, e aí o Shang tem um agarrão. Pode crer. Tem um command grab que você faz o comando, ele dá um agarrão e bate o cara que nem o Droop, tá ligado? Pode crer. Que nem o Droop, pode crer. Pode crer. Que nem o Droop, velho. Droop é o precursor do Hulk, precursor do T-Hawk de todo mundo, né, brother? E aí, esse agarrão, ele é meio chato de você esquivar do agarrão, tá ligado? O Droop, velho. E aí, a gente ia com a camarada, ele ia de Shang, aí, tipo, jogava com o cara na King 97, ele ia lá, agarrão, pá, saía. Ele só que ia lá, pegava o cara de novo, pá. Aí, tipo, o cara lá, não sei o que, e pegava o cara de novo, pá. Aí o maluco começava, porra, para com isso! E batia na máquina assim, para com isso, porra! Tipo, batia na máquina assim, voltava a jogar. Aí ele ia lá, pegava o cara de novo. Para com isso! Para, tipo, o cara tipo, quase chorando assim, tá ligado? Para de me agarrar, porra! Não vale, não tem defesa, não vale, tá ligado? Não tem defesa. Apelão! Sempre tem, cara, sempre tem. Nossa, muitas máquinas levaram uns tapas. Nossa, né? Aliás, pra você, pegar tonto, podia ou não podia pegar tonto? Podia. Podia, né? Pode. Esse é um lance, é um outro lance fundamental na comunidade de jogos de luta que fez os caras evoluírem como jogadores profissionais, assim, como pro players. Porque sempre rolou regrinhas regionais, a famosa regra de ouro, né? Aqui você não pode pegar tonto, aqui você pegar não sei o quê, mano. Porque tinha lugares que eu ia jogar que a galera não deixava pegar tonto. Você pegava, a galera ficava tipo, por que você me pegou tonto, cara? Não, isso aqui não pode não, cara. Então. E experimenta pegar o cara tonto pra você ver. Você entendeu? Rolava um... E voltando ao Glorioso Seth, ele tinha umas peregrinações assim, velho. Uh-huh. De colar pra ver quais eram as regras regionais? Não assim? Só ver, como destruir as regras regionais. Que caralho. Foda. É por isso que esse cara ficou tão bom, tá ligado? Ele tinha uns camaradas que, tipo, ele jogava e aí ele pensava assim, porra, mano, vamos testar tudo, velho. Todas as possibilidades do jogo. Aí ele falou, mano, cheguei num lugar que, tipo, os caras... Era proibido agarrar no flipper. Tá ligado? Nossa! Então, tipo, se você agarrasse, tipo, os caras achavam ruim, mano. Olha só. Aí, mano, ele foi naquele flipper, velho, e foi jogar com os caras, o cara só defendia, Ele agarrava tudo, velho. Todos os caras. Dava agarrão, velho. Rola boato aí de que ele quase apanhou também, porque, né, sempre tem. Acontece. Sempre tem. Mas, se fosse no Brasil, teria apanhado. Apanhado, se desfaqueado, desovado na represa Billings, enfim. Flipper Thug Life, velho. Thug Life. Thug Life do Danibas, né, velho? Danibas passou muito essas paradas de Thug Life, né, Danibas? Você vê, né? Bateu em muitos caras que agarrava você tonto, velho. Todos eles, cara. Todos, né, mano? Pode crer. E aí rolava esse lance. E conforme ele foi fazendo isso, ele ensinando os caras e ganhando um certo respeito. Tá ligado? Falando, mano, aquela... Aí a gente volta naquela máxima. Se tá no jogo, é pra usar, velho. É legal porque na época do Versus, eu e o meu camarada Glauco, a gente desenvolveu um workshopzinho que a gente... Ele, né, deu esse workshop uma vez lá no... em Amapá, velho. Uh-huh. No Macapá, na Terra dos Leões. Ele colou lá no torneio que esse nosso camarada fez um tempo atrás. E daí ele fez um workshopzinho que a gente chamava de, tipo, mano, desmistificando o apelão. Sabe? Pode crer, pode Cara, crer. Assim, é, você que joga jogo de luta aí com seus amigos e pensa, porra, velho, ei, mano, mas Fulano, eu tenho essa regra, ah, mas não pode pegar tanto. Mano, pode tudo, tá? No jogo pode, tá ligado? Pode crer. E não existe, porra, você é mó apelão. Não, cara. Ah, este golpe é mó apelão. Não, cara. Por que, que aquele golpe é bom? Por isso e aquilo. Como você contra-ataca ele? Desta forma. Dessa forma, é. É tipo, na hora do estudo, ali no, na hora do estudo das propriedades do jogo, é matemática pura. É. Não existe, ah, apelão, ah, não sei o quê. Não. Isso é melhor que aquilo, por quê? Porque por tal motivo, ponto, acabou, velho. Inclusive, véio. É por isso que eu me apaixonei quando o Moça mostrou o Evo pela primeira vez pra gente lá no Kotaku. Eu me apaixonei especificamente por conta disso. Tipo, eu já tinha jogado muito, tipo, Street Fighter na vida e tal, mas eu nunca fui bom e nunca sabia fazer porra nenhuma. Só que quando eu entendi que era uma parada, como você falou, matemática de, meu, ele vai escolher isso daqui, aí você escolhe isso daqui, e aí ele vai escolher isso porque você escolheu aquilo, sabe? Essas coisas, eu falei, puta, que então, pariu, isso é lindo. Exatamente, tipo... cara. E assim, aí em cima disso entra o feeling do jogador. Porra, ele joga dessa forma, ele prefere vícios. É, exato, ele exato. Tais... Em cima disso. Agora, o cara é apelão porque ele só dá horrors e eu não consigo bater. Se você não consegue, o problema é seu, cara. É simples assim, mano. Tem um lance lá que é um outro ícone ilustre da comunidade, que é o David Searling. Pode crer. Que ele trabalhou, não sei como é que tá a situação hoje, mas ele trabalhou na Backbone Entertainment, que fez algumas versões aí de aquele Sega Vintage Collection, aquelas paradas, eles trabalharam nisso. E trabalharam no HD Remix também. E ele era um puta jogador de street, mano. E tem uma história dele aí que ele ganhou várias lutas num torneio de Alpha 2, nos anos 90 também, só com o soco médio abaixado da Rose, cara. O soco médio abaixado da Rose. Tipo, e os caras não conseguiam vencer, saca? E aí a gente faz um paralelo com a história do Seth, mano. O Seth dava agarrão no cara e o cara não conseguia vencer, mano. Mas como eu venço aquilo, saca? Aí você instiga o cara... Tipo, a pensar e a evoluir, mano. Estratizar ali. Você entendeu? E a evoluir e sair daquela situação. Sim. É óbvio que, porra, o soco médio da Rose é uma ferramenta fodida pra ela no Alpha 2, agachado e tal. Mas não é a ferramenta suprema, assim. O jogo não é quebrado por conta disso. Sim. Entendeu? Sim. Ou seja, pura matemática, né? Sim, matemática. Concluindo. Sim. Bacana. Excelente. Cara, muito bom. Muito boas histórias, cara. Porra, animal. Muito boas. Agora a gente vai fazer uma outra leve pausa imaginária para entrar naquela parte que é pura delícia. Yes. Pura crocância, pura cremosidade. Yes. Sim, muitas delas. Quem que lê as perguntas hoje? Legal, cara. Pode ser você, Daniel, que eu estou com a voz. Ah, mas é que eu estou doente, cara. Então, quebra. Vai, Daniel. Vocês querem que eu leia o convidado ler as perguntas, tá ligado? Tipo... Vamos lá, vai lá, Daniel. Vamos lá, então vai. Começando com nossas perguntas aqui do Twitter. William Jefferson, @ Will Black Music. Bom. Ele diz, pergunta e manda ver. Uma pergunta que eu fiz e não me responderam. Perguntem ao Musa o que é necessário para ir ao Japão e se é muita treta e tal. É muita treta e tal? Cara, você precisa ir pro Japão muito dinheiro. Certo. Dinheiro. Em primeiro lugar, né? Blinks. Porque, assim, o processo de tirar visto, ele é fácil. Tipo, ele é rápido. Tipo, em menos de uma semana você pega o visto. Só que os caras querem que você comprove a renda da galáxia, assim. Você tem que mostrar pros caras que você vai ter grana pra se sustentar, pra pagar passagem, pagar hotel, fazer os rolês lá. Você tem que, eu tive que levar o meu imposto de renda da minha mãe e 1 bilhão de olerites pros caras liberarem pra eu poder ir, entendeu? Caralho, cara. Assim, é chato por conta disso. Pode crer. Mas não é treta, assim. Só é caro e levemente trabalhoso. Burocrático, por assim dizer. Pode crer. Próxima pergunta do Marcelo, @ Marcelo CVG. Ele pergunta, já que vão falar de lutinhas, qual a expectativa pro Evo? E aí? Ah, cara, aí, Evo caras? É sempre aquela coisa, né, cara? É tipo, qual que vocês acham que legal pra caralho? Revelação, assim, que vocês acham que vai acontecer de surpreendente? Tem alguém... O que você acha que vai ser? Você acha que vai ter alguma revelação, assim? Olha, respondendo, primeiro, a minha expectativa é ir pro Evo e assistir lá, tá ligado? Mas... Nossa, é revelação, animal, velho. Assim, a única coisa que eu quero, mano, é que o Daigo vença novamente, tá ligado? Então, é verdade, eu ia falar isso, tipo, a volta do dragão, sabe? Eu quero assim, que o Daigo vença novamente, mano. Bota o jogo nessas vítimas pra mostrar que ele é o jogador supremo, e é mesmo, porque o cara é foda. foda. Muito foda, cara. E que o Kay Brad se foda, tá ligado? Nossa, eu quero muito que ele se foda, cara. Porque ele é fraude pra caralho. Né? Eu não sei como é que ele ganhou o SoCal, né? É. Ah, eu sei, velho, porque ele joga com a caminha, com a minha pelona, né? Aí, ó. Top tier. Muito bem, muito enfim, bem. Continuando. Essas foram as perguntas do Twitter, hein? Que a gente raramente lê, né? Agora, perguntas do Fez Bolas, do tão amado Fez Brug. A primeira é do Rubens Cavalheiro. Um cavalheiro. Ó. Oh, sim. Um homem de respeito. Ele é educado. E lealdade. Ele pergunta: com esse clima de outono, a preferência é chá de erva mate, verde ou preto? E ele acrescenta: adicionar leite é tipo heresia? Verdadeira pergunta de um gentleman. É. Sim, cara, eu diria que ele é realmente um cavalheiro. Realmente, é. Cara, primeiro que não, colocar leite não é heresia. Não, de forma inclusive, alguma. Inclusive, tem chás que ficam muito mais gostosos que você. Leite. O mate, por exemplo. O mate, o preto. Por exemplo. Principalmente o mate e o preto, eles são perfeitos pra isso. O meu favorito é o verde. Eu curto o verde também, cara. Eu gosto. Já viu o mate solúvel para leite? Olha só. Nossa, existe, cara. Sério? Existe granuladão assim que você joga no leite, cara. Pô, ah, que doido. Inclusive, eu nunca tive costume de tomar chá. Uhum. Tipo, chá quente e tal, não sei o quê. Mas a minha esposa tá me tornando um tomador de chá. Chá gostoso, pode crer, cara. Véio. Faz bem, cara. Delírio, já tomou, não? Não, nunca. Delírio dá um barato. Você não tá ligado, moleque. De fita, bem louco também. É, especialmente os filmes mais longos, tipo Ben-Hur. É, esses daí são... Senhor dos Anéis, versão estendida. Exato, esses filmes mais longos dá mais barato. Lawrence das Arábias. Nossa, velho. É, osso, cara. Agora, a próxima pergunta aqui do David Araújo é uma pergunta um tanto quanto polêmica, eu diria. Principalmente se a gente estivesse em 95, 94... E a pergunta é, Costa Oeste ou Costa Leste? Pesado, hein? Porque assim como entre rappers, cara. Na comunidade de luta existe uma rixa entre o Costa Leste e Oeste norte-americano. Exato, exato. E vocês? Cara, eu pensando na comunidade americana, eu diria Costa Oeste, velho. Acho que sim, né, cara? Porque assim, a Costa Leste tem tipo o Yipes, tá ligado? O Yipes e o Chris D, né? Tem o Chris D. E o Daimin. Tem caras bons. É que eu gosto muito do Yipes. O Yipes é um cara muito, muito foda, assim. Eu também gosto. Em compensação, mas é Chris que, D. Mas a Costa Oeste, cara, tem tipo todo o resto da galera. Tem o Tupac, tem o Snoop, tem o Dr. Dre. Exatamente. Todo mundo lá. Tá por um momento eu pensei em responder Brasil, assim, tipo, aí eu vou dizer Costa Leste, né? Porque é a única que a gente tem. Não temos Costa Oeste. A Costa Leste do Brasil é tipo no Chile, né? Exato. Não conta. Ou seja, West Side for Life. Isso aí. É nóis. Ricardo... Quem que são os rappers da Costa Leste mesmo? O Big, tem o Puff Daddy, tem o Tang, o Nas... O Eminem, Doom. Polêmica, tá ligado? Tem uma galera na Costa Leste, mas aqui na Costa Oeste é... Como é que tá ligado? Na comunidade de luta da Costa Oeste tem, tipo, o Justin Wong tá lá... E ele era da Leste, ele era do Empire. Ele mudou, né? Ele trocou de side. Ele saiu das garras do Triforce e foi pra Costa Oeste. Olha só, ele é tipo um Tupac, então. É isso que eu ia falar. Ele é tipo Tupac. Ele é o Tupac, né? Tem o Pia Roga da Costa Oeste... O Filipino Champ. Filipino Champ da Costa Oeste. Muito bom. A gente chama ele de Empalapino Champ. E por aí, vai. A diva Rick Ortiz. A diva. Cara, Rick Ortiz é um negócio engraçado. Deixa eu abrir um parênteses, brother. Quando eu fui na grande final do SF25 lá em São Francisco, velho, a minha atual sensei de Nihongo, de Nihonguês. Pode crer. Massacrando a língua, né? Ela foi lá. Ela foi lá. E assim, ela é uma japonesinha super humilde e tal, né? E tipo, foi lá passear e eu trombei ela lá e tal. Inclusive, foi aí que começou a história da gente ter aula em japonês com ela. Uhum. Porque ela mostrou presença na comunidade de jogo de luta. Olha pode que coisa bizarra, tá ligado? Caralho. Mas é muito legal. E aí eu, pô, o que você tá fazendo aqui? Daí ela, vim assistir meu filho jogar. Tipo, filho brincadeira, o Tokido, tá ligado? Uhum. Ela foi intérprete de Tokido quando ele veio pro Brasil. Pode crer. Ah, que louco. E aí tem uma história do Rick Ortiz, que ela falou, nossa, eu tava conversando com ele, eu paguei um pau. Eu falei assim, pagou um pau pra quê? Pra bolsa do Louis Vuitton que ele tinha, tá ligado? Eu comprei uma daquela, tá ligado? Eu falei, mano, esse é diva. Rick Ortiz é diva, velho. Maluco, tipo um caninho. Joga com o Rufo sem quebrar unha. Bom, continuando, prosseguindo, Ricardo Filho, ele fala, seus cães sarnentes, fala Ricardo Filho. Já que temos um convidado, minha primeira pergunta para ele é... Como é o seu omelete preferido? Como é o seu omelete preferido, Trancos? Como é o meu omelete preferido, velho? Sim. Velho, com salsinha, brother. E queijo e palmito, velho. Tá aí. Bom. Nossa, é boa, É um delicioso omelete. Boa combinação. E muito ele bem. Tem mais outras duas perguntas. E seguindo com as perguntas, ele é o gerente de comunidades da Capcom, mas qual o seu jogo de lutinha preferido de todos os tempos da última semana? Marvel vs. Capcom 2. Boa. E, agora pro Mussa, não lembro se comentou, mas qual foi a bebida mais esquisita que você tomou na sua trip louca por terras nipônicas? Cara, acho que foi algum chá. Se pá. Eu não lembro, porque tipo, eles têm muita chaves, coisa, né? Velho. Você não lembra? Foi o delírio. A coisa mais diferente que eu tomei foi uma bebida de limão quente. Ah, nossa, você falou, na verdade, você mencionou no último. Que é, verdade, é diferente, verdade, e gostoso. E ele quer saber se vai ter fotos pra galera ver como é que foi. Ah, pode ter, cara. Posso postar algumas fotos de lá, sim. Se posta for, faz uma seleção, né? Faço uma seleção. Se o Mussa for bondoso, haverá fotos. Eu ponho lá no Converse. Muito bem. Marco Batistucci, ele é direto ao ponto, ele e diz, indica uns livros aí. Muito bem. Fala você. É, velho, a droga da adolescência do Pedro Bandeira, velho. Não, a droga da obediência. É porque ele rolava na adolescência, Pedro Bandeira. Exato. Nossa, droga da obediência, aí tem é uma série. Pedro... A droga da obediência, a droga do amor. Isso. Pântano de sangue e anjo da morte, velho. Isso, isso. Nossa, aí. É verdade, isso aí, cara. O Pedro Bandeira era tipo o Dan Brown brasileiro da nossa época. Nossa, né? Total, da adolescência. Total, assim, total, né? Dan Brown adolescente. Que triste isso, né? Enfim, muito esses bem, são os livros indicados. Muito bem. Igor Henrique pergunta: quais são os seus jogos de lutinha favoritos? Bom, o Trunks acabou de falar. Mussa, você então. Deixa eu pensar um pouco, porque são muitos. Cara. Eu preciso filtrar um pouco. Cara, se eu falar Power Stone, vocês vão ficar muito putos. Não, não, porque é um puta jogo, cara. Então, e é Power da Capcom, Stone. Eu nunca vou ficar puto. Tá aí, cara. Então, Power Stone, cara. A gente tava conversando aqui que é um subgênero. É um subgênero. Sim, é verdade. É o jogo de luta de plataforma. Lutinha de plataforma. É uma parada que a gente chegou à conclusão aqui na nossa conversa que foi genial, né? Smash Bros, PlayStation All Stars, Power Stone. Cara, o Power Stone é do caralho, eu gosto muito de Mortal Kombat, cara. Mortal Pode Kombat crer. É um algum que... em específico? Cara, eu gosto do último, cara, que saiu, velho. Eu também gosto, cara, acho da hora. Pira, passei uns três meses jogando aquela porra, cara. Eu acho honesto. Cara. E embora Marvel vs. Capcom 2 seja o meu jogo favorito de todos os tempos, eu gosto muito também de Capcom vs. K2 e de X-Men vs. Street Fighter, cara. Pode crer. Foi o primeiro crossover Marvel com Capcom que eu... Ah, velho, o Gambit, o Ken, mano. Nossa, tá ligado? Pode crer. O Capcom vs. Tekken também achei bem legal, cara. Eu pode gosto crer. Bastante. Total. É verdade, né? Cara, eu vou ficar... Cara, CVS2 é um puta jogo muito foda, né? Capcom vs. SNK2. Mas eu vou resgatar um da Era de Ouro, assim, do finzinho da SNK, que é o Last Blade 2. Total. Olha só. Muito cara, foda. Cara, muito Samurai foda. Showdown era muito louco na minha infância. Samurai eu gostava Showdown desse jogo. Também. Enfim, continuando. Renan Luna, qual a opinião dos bucaneiros e do convidado sobre jogos que anunciam DLC de pré-venda? Lança mais DLCs durante alguns meses e em menos de um ano depois do lançamento anuncia uma edição com todos os DLCs e mais barato. Na opinião de vocês, isso é sacanagem com quem comprou antes? Eu vou falar uma coisa que a gente já falou em algum momento, seja aqui ou no Amigos do Fórum. Se tem empresas que fazem isso, é porque tem gente que compra. Então, assim, falei. Se você não gosta disso... É porque tem alguém que gosta. Alguém tá comprando. Assim, se você não gosta, não compactue. Exato. Com a coisa. Exatamente. Eu acho que, assim, tem casos e casos. Oferta e demanda. Eu acho que, assim, tem casos demanda. Putaria, que a gente até tava conversando, que é do Mass Effect 3. Que é o lance do Prothean. Do Prothean. Como é o nome dele? Javik. É o Javik. É. Isso que assim, não faz sentido. Que é um DLC, que é um bagulho que é muito essencial pra história. Tá exato. E não faz sentido, cara, ser um DLC. Que é muito putaria, assim. Como se o sorriso da Mona Lisa viesse a parte. Apagado, tipo, apagado. O sorriso dela aí, tá? Exatamente. Nesse caso, realmente é. Totalmente opcional, tipo. Exato. Foda-se. Que não vai influenciar na história, justo. Foda-se. O Anderson Neto, ele quer uma opinião sincera sobre Decapre. Aí, ó. Opinião sincera sobre Decapre? É comigo isso? É com você, viu, rapaz? Opinião sincera, vou ser bem honesto. Gostei pra caralho do boneco. Eu testei. Tive a oportunidade de jogar com ele. É legal. Eu não tava aqui quando teve o evento que a galera pôde jogar. Eu tava lá. Inclusive, eu tava no Japão quando rolou a notícia da Decapre. Mas eu só fui ver recentemente os vídeos de gameplay e tal. E eu fiquei pensando assim, cara... Se não fosse parecido com a Cammy, se fosse tipo a Juni ou a Julie com aqueles golpes, a galera ia tá pirando muito. Pode crer. Porque parece mó legal. Pode crer. De verdade. Pode crer. Mas a galera pegou birra porque tem a cara da Cammy. Isso que eu ia falar. Tudo que eu vi de reclamação parecia birra. Isso estava com cara de ser aquela coisa de geralmente birra, é. É, normalmente é. Normalmente pelo que eu vi, assim, não joguei, mas pelo que eu vi, parece um boneco mó legal. Certo. E que é uma birra porque ela tem o mesmo visual de um personagem que já existe, parecido com um personagem que já existe. Pode crer. Pode crer. Segunda pergunta do Anderson Neto é: eu não ando acompanhando os lançamentos, a Capcom anda trazendo os jogos em PTBR, só legenda e dublagem, diz aí. Então, as últimas novidades têm sido legendado, né? Sim. O Strider saiu em português. É verdade. No caso. Muito louco. E o DuckTales também, que foi um puta também. Trabalho fodido, tá ligado? Lost Nossa, Planet, meu. Resident Evil Revelations. Pode tem Cry, trazido, né? Também. O DMC. Tem trazido trabalho, sim. Pode crer, português. Legendados. Animal. Animal. Muito bem. E por último, Mussa, você vai pro Arena? Cara, oh, não boa... sei o que você está falando. É, cara, isso daí são boatos. Vocês estão, vocês não sabem de nada. Sem comentários. Agora a pergunta do Murilo Camargo: lutar do lado direito ou esquerdo da tela? Aí, ó, se for o brother lá, se for o brother lá, se for o bigode, meu. Bigode depende do personagem. Bigodeira, bigodeira. E vocês, bucaneiros, que lado da tela vocês gostam de lutar? Ah, cara. Do lado que eu sento no sofá. Justo, normalmente eu tenho isso também. Tanto que a gente até, lembra no Viládio, a gente sentava em lados opostos da TV. E aí, quando a gente percebia que tava ao contrário, a gente trocava o controle. Não, isso pra mim é mandatório. Isso é verdade. De fato, cara. Isso é verdade. Isso é verdade. E a pergunta, nossa, a pergunta polêmica aqui: polêmica. É quem ou Ryu? Nossa, pesado, hein, meu? Eu gosto mais do Ryu. Tá. Mas dependendo do jogo, o Ken, tipo, é a escolha óbvia, assim. Porque ele é muito mais legal que o Ryu. Pode crer. Ah, falando de awesomeness do boneco, né? Porra, Ryu foda pra caralho. Agora, no Street Fighter Victory é Ken. E é o cara aí. E é o cara aí. E é o cara. Tudo bem. Ok, Rodrigo Sudo, ele diz: primeiro que falaram sobre Salex ganha 1000 pontos comigo. Quem quer ganhar 1000 pontos com ele? Salex? Cara, a Salex era um evento... Ainda existe, né? Que é do mercado de arcade, de fliperamas. Ah, pode crer. Só que assim, antigamente, quando a Capcom tava aqui antes, né? Cara, Salex era onde ia todos os lançamentos mais fodas de arcade, assim. A Ronstar do Brasil, a operação, né? Da Capcom. Ronstar, que fazia a operação da Capcom. A Capcom e também as fliperamas da SNK também, né? Iam pra lá. Sim. Então assim, os lançamentos de jogo de luta, em primeira mão, você jogava lá, tá ligado? Pode crer. Era um bagulho louco de ir na Salex. Uhum. Mas hoje em dia, cara, sei lá. E pra completar aqui, pulou errores. Errores e tá aí, 1000 pontos tá pro Mussa, velho. Expliquem aí o que é errores, pra quem não sabe. Errores é o diminutivo de Shoryuken, velho. Ou de Horyuken, em português, tá ligado? Eu acho que se você pulou e você tá lutando contra o Ken ou Ryu, você toma o Ryu no queixo. Você toma o Horis. Pulou errores. Tudo bem. Realmente, eu concordo. E assim, a partir disso, surgiu-se um subgênero de golpes, né? Porque, assim, como é que você faz a magia do Terry no Fatal Fury? É igual o Hadouken. Pode crer. Ou seja, isso é magia. É. Como é que você faz aquele golpe tal do personagem tal? Errores, velho. Errores. Foi tipo quando eu ensinei o Falcão a dar um Hadouken pela primeira vez. O Falcão sabe dar Hadouken. Ele fala Hadouken também. Hadouken. Não sou só eu, viu? Ele fala Hadouken. É o Hadouken. Eu ensinei ele a dar Hadouken pela primeira vez. Foi impressionante. Abriu os olhos do menino. Assim. Quando eu entendi como funcionava, eu tipo... Nossa. Dá pra usar isso em outros personagens. Exato. Tá, não tinha... Não, em outras direções. E quando, uma parada quando eu era moleque também que eu percebi, que eu não entendi. Eu olhava nas revistas, tipo, o movimento do Shoryuken... Pode crer. Era marcado com um Z. E eu nunca falava, caralho, velho. Isso me deixou sem fazer Shoryuken durante um bom tempo, tá ligado? Eu não entendi, cara. Eu falei, por que um Z, velho? Aí eu descobri, meu irmão, que jogando no stick de flipper, você desenha uma porra de um Z com um stick, velho. Por causa das direções que você coloca. Aí eu fiquei, mano, tipo, explodiu a cabeça. Pode crer. E esse é o Horis. É o Horis. O boi velho. Aí você faz o Z, você tem que fazer pra trás? É Horis pra trás. Tá? Exato, é Horis pra trás. Muito bom. As próximas duas perguntas são do Yuri Bilenski. A primeira é: se a vida fosse um RPG, em que classe de personagens vocês se enquadrariam? Bucaneiros, todos nós. Piratas. Eu pensei já nisso. Eu seria mago. Eu seria um mago. Eu gosto de magiazinhas, soltar magiazinhas. Eu seria, acho que, clérigo, eu acho. Um clérigo. Eu acho que eu seria um ladrãozinho furtivo, cara. Um ladrãozinho furtivo. Ladrãozinho furtivo. Devo responder essa, cara? Sim, por favor. Eu seria um sniper, velho. Olha só, caralho. Isso sim. Eu quero jogar esse RPG aí. Pô, RPGzão. Louco. E a segunda pergunta... Nos vossos respectivos trampos, qual é a coisa mais difícil de se fazer? Cara, pensar em boas ideias, isso é o mais complicado. Eu acho que vale pra mim também, velho. Tem outras paradas, mas eu prefiro não comentar, tá ligado? Pensar em boas ideias, assim, é sempre tipo uma ideia que caiba... Assim, na verdade não, corrigindo, ter uma boa ideia e conseguir executá-la bem. Isso, essa é sempre a maior dificuldade. E no timing correto ainda, mano. Tem um lance do time, né? Pois aí é. A gente cai naquela história do iPad. Porra, a Apple tentou um tablet bizarro nos anos 90. Exato. Deu? Uhum. Não. Não. Exatamente. Faz sentido. André Guerra pergunta: qual o valor das milenares técnicas chore no wake up e chore no desespero? É possível aproveitá-las de forma eficiente? Olha. É sim, você quer... Wake up com chore, e aí? Olha... É meio desespero mesmo, né? Tipo... Depende muito, cara. E se eu vejo este André Guerra como Guerra do UOL, velho. Não é um outro. Não é? É um outro? É mesmo? É um outro, velho. É um outro André Guerra. Não, tudo bem, porque eu já ia falar que o André Guerra do UOL é uma vítima. Tá falado. André Guerra do UOL, você é uma vítima. Mas, cara, o valor das técnicas milenares, é possível aproveitá-las de forma diferente? Sim, cara. É porque normalmente, assim, se não é um bagulho de alto nível, se o cara solta um Horis no E-Cup, é porque ele tá machando que nem um animal. Então, aí acaba... Ele tá esfregando, assim. As duas acabam virando a mesma coisa. É um E-Cup desesperado. É, sim. Tá ligado? O E-Cup, pra quem não entende aí, né? Vamos explicar. É quando o oponente te derruba no chão, você faz um movimento assim, no primeiro frame que você levanta, né? E se o teu oponente sabe e te lê o suficiente pra saber que você vai fazer isso, não tem chore que salve a sua vida. Pode crer. Tá ligado? Agora, você tem que ter o desespero. Além de você ser desesperado, você tem que ser imprevisível. É, sim. Olha só. Esse é o lance. Ou você tem que ler muito bem o seu adversário pra saber que, ele vai fazer isso aqui agora, então eu vou soltar esse Rory no E-Cup porque ele vai tomar. Pode crer. Mas é difícil, é bem difícil. Muita treta. Inclusive o Daigo caiu em várias armadilhas desse gênero, assim, né? E ele já fez várias armadilhas desse gênero. Você viu ele lutando contra o Gamer B na DreamHack, cara? Não. Vamos colocar o link. A gente acha o link e coloca no navio. Meu irmão, ele anda pra frente e dá um Horis Noia, velho. Ele chama de Horis Noia. É aquele Horis que você fala, porra, por que ele fez isso? Do nada, aí, assim, tipo, Horis Noia. Aí a gente entra no fator humano da coisa, né? É. Passa um pouco o lance da matemática e entra no fator humano, velho. Por que ele conseguiu ganhar do Gamer B? Ele deu, tipo, na luta 4 Horis, brother. É que foi 10-0 pro Daigo? Não, porque foi dentro do torneio. Ah, tá. Eu não lembro se foi... Não, não foi 10-0. Foi não. Dentro do torneio a luta. É, tá, beleza. É, assim, tipo, bizarro. É, andar pra frente dá um horror, assim. E andar pra frente é uma parada que, num jogo de luta, te expõe muito, né? Porque você tem pouca reação e pouco espaço ali pra defender e tal. Mas ele andava pra frente e dava um horror. E o Gamer Bean não acreditava que ele podia fazer aquilo de novo. e por não acreditar, e o Daigo sabendo que ele não ia acreditar... Ele tipo, foi lá. Ele fazia de novo. É. Então, assim, você vê o nível do mind game desses caras, tá ligado? Tipo, é bizarro, assim, é bizarro. Foda. Seguindo adiante, Thiago de Oliveira, ele pega e pergunta quais os nomes mais bizarros de golpe dos games de luta que vocês falavam ou mesmo ouviram falar antes de saber o nome correto. Tipo, Tiger Robocop e Alex Fu. Nossa. Cara, uma coisa que eu achava sempre bizarra era, tipo, a gilete do Guile. Eu nunca entendi porque ele chamava aquilo de gilete, cara. Gilete, né? Verdade. É, não, mesmo que ele nunca fala nada quando ele dá aquilo. Ou pente, né? Pente também não fazia também. Sentido. É, não fazia sentido nenhum, cara. Fazia, velho, porque ele penteava o cabelo antes de subir, velho. Era por isso? Porque ele fazia assim, ó. Lado, mas ele não penteava o cabelo antes de subir, penteava? Ah, não. Nas nossas imaginações. Mas na imaginação das pessoas, com o movimento da mão dele perto da cabeça, ele penteava. E tem o reloginho também. O reloginho? Reloginho, o pente também. É a mesma coisa. Reloginho, pente... E gilete. Gilete, tudo a mesma coisa. Porque o reloginho é porque ele fazia com a mão na frente dele. Como se ele estivesse olhando o relógio, assim, né? Isso aqui. Tá ligado? Muito reloginho. Mas eu acho que a pergunta é mais sobre o nome do golpe que a gente ouvia, né? Quando eu jogava muito mais King of Fighters... Era os golpes de King of Fighters. Então, tipo, tem o especial do Kyo que ele fala, sua mãe é uma Kenga. Sua mãe é uma Kenga. O do Iori é o assovio que o Iori dá. O assovio que o Iori dá? Pode ser. Sim. Tem a Vila Industrial do Clark, né? Parque Industrial. Parque Industrial! Parque Industrial. Muito bom. Muito bom. E por aí vai. Muitas boas. Tem muito, cara. Tem pra caralho. Assim. E a segunda pergunta dele é: com a falta de grandes novidades relevantes no cenário dos games de luta, como foram Ultimate Marvel vs. Capcom 3 e Street Fighter 4 nas épocas de seus lançamentos, como vocês analisam o cenário competitivo desses jogos para os próximos anos? Pô, tem coisa saindo, né? Sim. Então. Continua firme, é isso que eu ia falar. Continua firme, porém estagnado por um tempo. Sim, estagnado. Eu acredito que... Principalmente a Marvel. Sim. Eu acho. Que a Street ainda, como sai coisa nova ainda, ainda dá uns... É, vamos ter a Ultra aí, né? Vai ter a Ultra agora. Aí, dá uma revitalizadinha. É um sopro de sobrevida. Sim. Mas realmente, é estagnado. Pode crer. O Dico de Dirajo, ele quer que você, Trancas, faça uma imitação do Kiko, na moral. faz a sua imitação do Kiko. Imitação aqui. Do Kiko, velho. É, cara, mas aqui é que tá, entendeu? Porque, na verdade, essa imitação do Kiko É só engraçado ao vivo, sim, você fazendo, porque você meio que parece o Kiko. Exato, cara. E eu não faço a voz do Kiko. Não, cara, assim, tira uma foto e a gente manda pro... A gente manda pro Dico. Ah, certeza, velho. Foto é o que não falta. Se você quiser, eu imito o Silvio Santos. Olha só, Dicuba, você é da caravana de Oldi. Você é da caravana de Oldi. Responde pra gente nos comentários, olha só. Muito bem, muito bem. Ah, trancas. Próxima pergunta de Mário Castelo Branco Gomes. Dá pra ter vida e aprender a jogar jogo de lutinha? Aliás, Smash Bros. É jogo de lutinha? Então, era o que a gente acabou de falar, né? É que é. Eu sabia é que jogo alguém de luta, eventualmente ia perguntar. Alguém ia isso. Falar, sim, né? Alguém ia tocar nesse assunto. É jogo de luta, só que esse subgênero aí é luta de plataforma. Assim, né? Pra mim, nada desprova que Smash Bros. É jogo de luta. Claro, totalmente. Exatamente. Especialmente por um simples motivo, velho. Seth Killian disse que é. Então, tá dito. Tá dito. Muito bem. E dá pra ter vida e aprender a jogar? Lógico. Depende do nível de excelência que você quer alcançar no jogo de luta. É verdade. Se você quer ser tipo um cara pro nível Daigo, você vai ter que ler inclusive eu ia comentar, leia o livro do Daigo, velho. Sim. Eu acho que é o melhor livro de autoajuda para jogadores de lutinha, tá ligado? O Daigo treina 364 dias por ano. Caralho. Nossa. Ele só não pode treinar no ano novo porque ele passa com a família. Mas ele joga todos os dias. Ele joga, tá ligado? É isso aí. Foda-se o Natal. Pois é. Elzio Neto, ele quer saber como está sendo a competitiva nacional de jogos de luta, senhor Trancas? Bom, era aquilo que a gente estava falando. Cara, tá legal. Tá pegando. Uhum. A gente teve o Revox no começo do ano. Vai ter agora, semana que vem, ó, que é super próximo, o torneio FNF lá do pessoal que faz a liga semanal do Friday Night Farofa. vulgo FNF, né? Friday Night Farofa. Total. E se tudo der certo, este não confirmado ainda, mas se tudo der certo, vamos trazer o ranking para este evento, né? Legal. O ranking oficial da Capcom. Então, para vocês verem que realmente a empresa tem total interesse em continuar contato com a comunidade. Em setembro a gente vai ter o Treta. Pode crer. E assim, tirando esses confirmados, a cena tá aí, cara. Vai atrás nos fóruns, no Versus, que ainda tá lá, no Facebook, na Capcom Unity. Fala com você. Pode falar comigo, que eu indico. O cara fala, porra, velho, sou de tal área, com quem eu posso jogar? Pode te aponto pros caras que você pode jogar, saca? Tipo, pode crer. É bem isso. Fale com Trancas. Animal. E continuando com a cena dos jogos competitivos crescendo, como o LoL, como fica o segmento dos jogos de luta para esses competidores? Fica complicadinho, eu diria, porque o LoL... Tá chamando muita atenção, né cara? LoL... O LoL, o Dota, de certa forma, também, mas o LoL é um fenômeno inacreditável. É inacreditável, cara. Eu digo isso, assim, por ver o crescimento da stand da Riot nas duas BGS que eu fui. Você chega lá, primeiro que ele já tinha aquele painel da NFL em HD gigante, aí no ano seguinte era, tipo, mano, metade de um hall inteiro, tá ligado, de eventos. Tem um grande lance aí por trás também, que é o seguinte, muita gente não presta atenção, mas a Riot faz parte de um conglomerado inacreditável chinês que chama Tencent, velho. Uhum. Ah, é verdade. E esse conglomerado, ele é dono... Eles são fodas. De um monte de coisa, eles têm ações até na Epic, eles estão com um pezinho em todos os lugares, porque a Epic é a desenvolvedora do Unreal Engine, então... É verdade, sabe? Bem isso mesmo. Então os caras têm muita grana e tem muito espaço que eles podem conquistar e poder para conquistar isso, né? Grana mesmo. Então dá para investir e a molecada curte, então assim... Tem algum jogo de luta deles? Porque se tiver, esses filhos da puta podem fazer bastante com isso. Não me recordo. Acho que não. Não me recordo. Agora. Realmente não me recordo. Mas assim, porra, eu nem considero, pessoalmente eu nem considero assim, um LoL um competidor direto do gênero de lutinhas. Não tem como, outra coisa. Eu acho que os dois podem conviver juntos, mas é um pouquinho complicado porque a própria comunidade de jogos de luta oferece uma certa resistência com o e-sport, assim. Eles gostam de ser, igual o Mussa falou, eles gostam de ser roots, assim, tá ligado? Sim. Os caras gostam de colar no rolê com chinelo, rola shortão. Rola uma resistência a esse rótulo de esportes, né? Rola um pouco. Verdade, rola. E pra completar aqui, ele fala... E, aliás, pão, mortadela e wasabi é uma fita. Pô, cara, a gente vai... Vamos experimentar isso. Essa porra, cara. Vamos experimentar essa porra com certeza. Quanto antes. Muito bem. E, por último, pra completar, cereja no bolo, uma pergunta do nosso querido Fabão. Fabão. Fabones. Lá vai. Uma disputa entre T-Rock, Índio Chiquinha, Papa Capim e Turok, qual índio ganharia? Pra começar, índio não, nativo. Nativo, é verdade. Nativo. Eu acho que... Papa Capim. Papa Capim é embaçado, velho. É embaçado. A pergunta do Fabão é super pertinente, porque eu tenho um costume bizarro, que eu gosto de jogar com índios, ou no caso que o Danibas falou, nativos, né? Eu gosto de jogar com nativos nos jogos de luta. É verdade, se verdade. Você perguntar pra mim Mortal Kombat, eu falo Nightwolf. Pode crer. Se você falar é Virtua Fighter, eu falo Wolf, tá ligado? Pode crer, pode crer. Se você perguntar pra mim Power Stint Matrimeli, tá ligado? Eu falo White Bull. White Bull. Você, tem o do Breakers lá, tem o índio lá Condor. Do Breakers, o Condor. Condor. Os nativos, eles sempre estão envolvidos nos jogos de treta, né? São, cara. Porque eles têm que lutar por eles, então. Pela luta deles, cara. É. E eu abraço essa luta, velho. E agora responder, tá ligado? E respondendo a pergunta do Fabão, quem ganha é o chefe Apache nessa treta. Cara, super amigos, velho. Acho que por questões nostálgicas eu volto no Turok, velho. Ah, o Turok, né, é foda, velho. O Turok é sinistro, cara. O Turok, se pá, ele é o nativo mais top de todos, porque ele enfrenta dinossauros com arco e flecha, né, brother? Exato. Não tem muito o que discutir, né, cara? Não tem, velho. Mata dinossauros com arco e flecha. Pois é, cara. Muito isso. Louco. Muito bem. Muito obrigado bom. Pelas perguntinhas de hoje. Muito obrigado. Um sucesso de perguntas. Né? Sim. E vamos agora para a sessão de dicas. E terminar. Dicas. E embora pra casa. Ufa. E comer, que eu tô com fome. É verdade. Inclusive, nosso querido Renato Bueno está nos esperando daqui a pouco aqui do lado para tomar umas brejas. Pois é. Então, vamos lá tomar umas brejas. Sucesso absoluto. Sucesso. Né? Então, vamos terminar, então, as brejas. Lá? São as dicas de hoje. Pois é, são duas dicas musicais. É, a primeira vai rolar uma coisa muito bacana no domingo, às 6 horas, lá no CCSP, pra quem não sabe, fica ali na Vergueiro. Famoso Centro Cultural São Paulo, que é muito bonito. É, tem um jardim maravilhoso. Lá vai rolar muitas coisas bacanas sobre, em comemoração, não é, tipo, isso não é o tipo de coisa que se comemora, mas é lembrando do golpe da ditadura que tivemos há 50 anos, que é um festival chamado Do Silêncio ao Grito. Vai ter várias coisas bacanas, vai ter o Deio José, vai ter o Oji, quem não conhece, é um rapper muito foda. E está sendo organizado até pelo pessoal lá do Metá, então vai ser bacana. A entrada franca, 18 horas, este domingo, maravilha. Dia 13. Maneiro. Muito legal. Maneiríssimo. Mas além disso, e mais importante, neste mesmo fim de semana, mais precisamente nesta sexta-feira, nós temos um baita de um show, hein? Rick Astley. Rick Astley. Meme vivo. Solta o som da Niba pra nós aí do Rick Astley. You got Rick Roller right now, mano. Exato. Exatamente. E só pra completar o momento dicas aqui, só lembrar que em novembro, R. Kelly volta com Trapped in the Closet. Exato. Isso é uma coisa que a gente vai relembrar sempre. É o Closet Watch. The Closet Watch. Closet Watch. Exatamente. Nosso Closet Countdown, velho. Estamos de olho. Novembro, metade de novembro, volta a quarta temporada de Trapped in the Closet. Exato, R. Kelly. Vamos ficar de olho. Muito bem. Assistiu Trapped in the Closet? Não faço ideia do que vocês estão falando. Rapaz, você vai querer assistir. Me convençam, por favor. Cara, é basicamente o R. Kelly, tá ligado? O R. Kelly. I believe I can fly, sabe? Esse cara. Sei. Então. É uma hip-hopera. É, hip-hopera. Esse cara... O lance. São várias histórias de na verdade, é uma história só gigantesca que fica emendando uma na outra. Exato, né? Exato. E envolve traições. Traição e pessoas no armário. E pessoas dentro do armário, exato. Saindo do armário e, tipo, escondidas lá porque elas estavam traindo. E o Arkelly canta tudo. Ele dupla tudo. Todo mundo. Todo mundo, todas as vozes. E uma batida de R&B igual em todas as músicas. Em todas as músicas. É fantástico. Cara, é muito foda. Ele deveria eventualmente lançar um box, cara, com todos os. Deveria, cara. Eu compraria isso. Tem 33 episódios. Exato. Cada um tem, tipo, sei lá, 5 minutos. Eu tô sem palavras. Inclusive, você acabou de me dar uma ideia, cara. Na época do Dreamcast, a gente jogava muito Marvel vs. Capcom 2, né? Tanto que alguns chamavam o Dreamcast de máquina de rodar Marvel. E que mancada com o Dreamcast. Chegou, a comunidade chegou... O Dreamcast é foda, eu adoro. É. Tenho até hoje. Mas... chegou um ponto na comunidade que os caras descobriram... Eles riparam o CD do avesso de tantas formas que... Eles descobriram como mudar as cores dos personagens. Daí nasceu o Mango Sentinel e por aí vai, né? O Sentinela cor de manga. E também as músicas, cara. Agora que você me deu essa sugestão, eu vou fazer um CD do Marvel só com as músicas deste cara. Nossa, foda. Por favor, rolando, cara. E fica aí a ideia. A gente leva numa reunião dos bucaneiros qualquer dia desse. Nossa, e a galera joga... Isso, sim, por favor, cara. Arkelly, cara, demais. R. Kelly no Marvel 2. Segura aí, navio pirata. Louco. Maravilhoso, cara. Muito bem. Pra terminar, Chegamos ao fim, a música de hoje. O que estamos ouvindo hoje? A gente está ouvindo uma banda bem hipster chamada Flight Facilities. O nome da música é I Didn't Believe. No entanto, é um groove sacudo bem legal, né, Groove Dani? Sacudo, tanto quanto sacudo, eu diria. Bem divertido, bem divertido. Bom, acabou. Trancas, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, rapaz, o convite, você é louco. Sempre que quiserem. Como as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar no Twitter, @captrancas, ou no @capcomunitybr, que sou eu que respondo aquela bagaça. Maravilha. Na página do Facebook, facebook.com/capcomunitybr também. Pode crer. E é isso. E é isso. Animal, muito bem. Cara. E é legal. Animal. Se você quer mais Max Rebo na sua vida, sempre você tem ao seu lado ali o site, não é mesmo? Né? MaxRebo.com. Exatamente. Leitura diária. Leitura diária. Tiras. Fenômenos. Segunda, quarta e sexta. Exato. Mix Rebel vai sair. Yes! Vai sair, yes! Vai sair finalmente. Essa porra. Motherfucking Mix Rebel. É bom. E vai sair pra explodir a cabeça de todo mundo, que vai ser impressionante. Vai ser muito mesmo. Foda. Cara, estamos passando um bom longo tempo. Ela demorou porque ela mudou um pouco. Exato. Sim. O tema, né? Dificuldades técnicas. Exato. Mas ainda há japonesidade nessa Mix Rebel. Aliás, é pura japonesidade. Exato. Mas a gente ainda vai conseguir executar a ideia original. Sim, algum dia. Algum dia a gente consegue. Algum dia a gente consegue. Mix Rebel sai de terças-feiras, primeiras terças-feiras do mês. E Navio Pirata, obviamente, toda quinta-feira. Exatamente. Alegrando a sua vida. Seu dia, sua tarde, sua noite. É a pura delícia do milho verde, rapaziada. Né? Se você quer participar aí das perguntas, mandar a sua perguntinha, entre no Convés da Max Rebel, que é lá no Facebook, é facinho, facebook.com/groups/convés da Max Rebel. Sim. Moleza. Tem também o nosso Twimpster. Twimpster. Que é o @MaxRebel_. Não esqueça do underline. Não esqueça do underline. Sim, porque senão você vai falar com um cara que não usa o Twitter dele há 8 anos. Exato. Ou você pode também. Ou não, também. Então tem a página da Max Rebel no Facebook. Também. Que é Somos Max Rebel. Somos Max Rebel. E também tem a Liga Max Rebel. Liga Max Rebel. Sim, é procurar pessoas. Pessoas pra jogar qualquer coisa, seja lutinha, seja Magic, seja qualquer coisa. Vai lá, deixa seu contato, procura pessoas pra jogar. Exatamente. Multiplayer. Exatamente. Aceita o desafio de Magic na Liga, hein? Olha só. Vai que vai. Vitimar pessoas no Magic. Vitimar pessoas louco. No Magic, no Street, no Fighting Master, na porra toda. Olha só, tranquei a caravou a bandeira no bem. moleque. Isso louco. Aí, Navio Pirata fica por aqui. Valeu. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até a tchau. Falou.